Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de Vingadores Guerra Infinita. Eu já tô aqui com o Ivaldo. Se o Sanderson fosse o Vingador, ele seria o Capitão Churrasco. E hoje eu tô aqui com o Everton. E estamos a um sanduíche de nos tornarmos gordos, cara. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. The time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Nerd Patriarca começando mais um episódio. Dessa vez vamos falar de Vingadores Guerra Infinita. Obviamente a gente não podia deixar passar esse evento mundial e tínhamos que gravar um cast sobre ele. Especial, né? Porque tradicionalmente a gente tem o nosso podcast sobre filmes de heróis no final do ano, mas o Vingadores Guerra Infinita merece um capítulo à parte. Concordam? Vocês concordam, né? Vocês estão aqui conversando comigo? Claro. Concordo. Exatamente. Vingadores Guerra Infinita chegou aos cinemas no dia 26 de abril. O filme é dirigido pelo Anthony Russo e o Joey Russo. Eles já dirigiram, se não me falha a memória, Soldado Invernal e Capitão América Guerra Civil, certo? Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil 2 e o 3. E eles dirigiram esse filme do Vingadores Guerra Infinita e vão dirigir Vingadores 4, que vai sair no dia 2 de maio de 2019. E a partir do momento que acabou o filme, a gente já está contando os dias para chegar. Isso é uma pessoa que gostou muito do filme. Já deu pra ver, né? A gente tá queimando pauta aqui. O roteiro do filme é do Christopher... É de uma dupla também. É o Christopher Marcos e o Stephen McFeely. Esses caras, eles escreveram vários filmes pra Marvel já. Eu tenho a lista aqui. Eles escreveram Capitão América 1, Primeiro Vingador, Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil. Então, os dois filmes que os russos dirigiram, eles escreveram. Eles escreveram Thor, o Mundo Sombrio, escreveram Vingadores Guerra Infinita, escreveram Vingadores 4, que sai ano que vem. E também eles são os criadores, roteiristas do Agent Carter, daquela série, o spin-off que saiu em algum canal de televisão que eu não lembro qual agora. Então, os caras estão bem envolvidos aí também no universo cinematográfico da Marvel. Só um adendo, vai ter muito spoiler no cast, obviamente, porque esse... Ah, já deu o quê? Duas semanas que saiu o filme? Uma semana? Dá pra ter spoiler já, né? Duas semanas já. Então vai ter spoiler, a gente não vai secar o filme aqui, mas vai ter os spoilers importantes pra gente também teorizar no final sobre tudo que pode vir nesse Vingadores 4. Mas agora eu quero saber dos meus queridos companheiros de cast, o que vocês acharam de Vingadores Guerra Infinita? Cara, o Vingadores Guerra Infinita, ele realmente... Ele atendeu o hype, né? Criou um hype imenso sobre o filme e ele correspondeu, porque é um filmaço de herói. E pra mim é o melhor filme de herói que tem, porque ele realmente retrata um HQ perfeitamente, sabe? Todos aqueles núcleos separados. A estética do filme é um negócio absurdo. E o que eu acho mais legal de tudo isso é como o universo cinematográfico da Marvel foi bem idealizado e culminou num filme tão bem encaixado como é o Vingadores Guerra Infinita. Porque você percebe que o filme em si não tem explicação de muita coisa. Você tem que ter acompanhado os outros filmes. Eles não apresentam nenhum personagem novo. Não tem isso no filme. É exatamente uma pessoa que tem que ter acompanhado todo o planejamento que foi feito desde o Homem de Ferro em 2008, né? Até chegar no Vingadores Guerra Infinita. E é muito bem feito o roteiro. É muito bem encaixado todas as partes. É realmente um filme sensacional, cara. Ele atendeu muito o hype que foi criado em cima dele. No meu ponto de vista, eu concordo plenamente com o que o Everton falou, mas, no meu ponto de vista também, eu me impressionei muito pela qualidade do filme. Ele, como é que eu posso dizer, me surpreendeu por ter conseguido trabalhar com tantos heróis numa mídia só, num formato só, num filme só. Eu me impressionei muito da forma que foi apresentado. Gostei demais, cara. Tirei o chapéu como o vilão foi apresentado. Gostei muito dele, ou dos capangas, enfim, dos personagens, como foi retratado no filme. Eu achei que ficou impecável. Qualidade técnica do filme, time cômico, efeitos especiais, eu tirei o chapéu, não tenho o que reclamar. Realmente foi uma obra que veio pra fechar muito bem o que a gente veio acompanhando até agora. Toda essa evolução, como o Everton disse, e pra quem acompanhou, cara, esse filme de fato marca, vai marcar, e, meu, é nota 100, não tenho o que questionar, cara. É um filme impecável, fiquei muito impressionado também. Eu não posso discordar de vocês também, gostei muito 2018, pra mim, já é o meu favorito dos 10 anos da Marvel, né? Que esse ano, 2018, estão fazendo 10 anos de... O Everton comentou que o Homem de Ferro foi lançado em 2008, e esse ano fizeram os 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, e o Guerra Infinita veio pra celebrar esses 10 anos, né? E a gente percebe como tudo é estruturado pra você fazer um filme que conecte tudo que aconteceu até agora nesses 10 anos, né? E do filme especificamente, eu gostei muito. Eu acho que o trabalho visual do filme é lindo, assim como já vinha sendo no Pantera Negra, que pra mim tem um dos melhores visuais, filmes visualmente falando, da Marvel fez até agora, foi o Pantera Negra e o Guerra Infinita de agora. É, mas o Pantera Negra, pra mim, o CG do Pantera Negra, você nota algumas, principalmente na luta dele, você nota umas falhinhas, assim, mas do Guerra Infinita você não nota de jeito nenhum, cara. E você percebe que realmente foi muito, muito bem feito o CG, cara, no Guerra Infinita. Não, sim, é verdade. Principalmente na luta do Pantera mesmo, com o Killmonger, no caso, né? Mas eu digo que a estrutura visual do filme como todo, sabe? É que o Wakanda é muito bonita, né? Então, acho que o Wakanda tem nos dois filmes, então você continua com aquele visual bonito da cidade. E o filme é muito bom, o roteiro foi muito bem feito. É, eu também acho que a escolha de como eles escolheram construir os núcleos e separar os heróis pra cada um ter uma missão dentro do filme, ter uma narrativa, foi a escolha mais acertada que eles tiveram, porque funcionou muito bem. O time cômico é muito bom mesmo desse filme ele não fica forçado, talvez forçado, assim como o pessoal achou em Thor Ragnarok, que pra mim não, eu não achei, mas muita gente achou, né, Ivaldo? Oi, bom dia. Achamos. Né, Ivaldo, achamos, cara. Achamos. Muito forçado. Mas, assim, o filme entrega tudo, isso é que o Everton comentou, que é essencial, o hype criado foi espetacular, foi muito alto, todo mundo tava, tipo, meu, esse filme não tem como ser ruim, e realmente o filme entrega tudo, e eu ainda fiquei surpreendido com o que mais ele entregou, mesmo porque uma coisa que é muito legal é como a Marvel toda vez que a gente vai comentar sobre algum filme da Marvel, a gente fala do trailer, e realmente os trailers de Guerra Civil, eles não entregaram nada do filme, eles entregaram, tipo, primeiros minutos, e ainda colocam uma Guerra Infinita, no caso. Eu falei o quê? Guerra Civil. Ah, desculpa, Guerra Infinita, tô confundindo os filmes. Os trailers, eles realmente não entregam nada, e... Eu acho que não entrega, tem cena que não tem, velho, no filme, pô. Além disso, além de colocar cena que não tem, então a Marvel, pô, tirou o chapéu por como eles estão fazendo isso, e, pô, o filme já bateu recordes e recordes de bilheteria aí, maior estreia dos Estados Unidos de todos os tempos, já vai fazer 1 bilhão, vai ser o filme mais rápido da história fazer 1 bilhão, então, tá bom, né, a Marvel já vai pro segundo filme no ano com mais de 1 bilhão. Eles vão continuar fazendo filme de heróis, né? E uma coisa também que o Everton comentou, tô copiando todo o texto do Everton, mas que realmente é muito bom, é o filme mais história e quadrinhos que a Marvel, que não só a Marvel, mas que já foi feito, né? Talvez seja muito pelo vilão, que é uma escala maior, é uma escala de mais de super-heróis mesmo, que você precisa de super-heróis pra resolver aquela questão. E eu gostei muito, velho, eu gostei muito desse filme. E além disso, o Thanos... O Valdo comentou do vilão, que são os personagens que são introduzidos novos no filme, são o Thanos e os... É a Ordem Negra, né? Os capangas dele lá. Mas o Thanos é um dos melhores personagens que a Marvel já fez nesses 10 anos de cinema, com cara, certeza absoluta. Exato. Não, o Thanos, além dele ser o melhor vilão do universo cinematográfico da Marvel até agora, sabe? E eu acho difícil que ele vai ter um melhor, sabe? Ele é o protagonista do filme, cara. Sim, exatamente, cara. Eu pensei na mesma com coisa, certeza. Velho. Eu observei a mesma coisa. E isso é um fator importante também, é um fator que eu gostei mais ainda do filme, porque a Marvel fugiu um pouco da caixa e foi corajosa nesse aspecto de, primeiro, o protagonista do filme é o vilão, você mostra o drama dele, e tem um amadurecimento com questões mais adultas, podemos dizer assim, talvez com mortes, com saber lidar com perdas, e isso não tinha sido muito até agora, né? Teve mais no Guerra Infinita. É que assim, grande parte dos vilões apresentados pela Marvel, e quem quiser me odiar, já que a gente tá falando de herói, vamos abrir um leque maior. Dos filmes de herói que a gente anda acompanhando ultimamente, tanto Marvel quanto DC, não tô criticando, só tô levando em consideração filmes de herói. Ambos os universos costumam trazer vilões ou galhofas, ou vilão que tipo é meio que sem sal. Por exemplo, no Guerra Civil, a gente teve aquele cientista que eu não lembro o nome, que controlou a cabeça do... Obrigado. Tipo assim, é um vilão que você fala, ok, você explicou sua motivação, mas meu, beleza. Também no Guerra Civil a gente teve o cara lá com a máscara de caveira, esqueci o nome dele também, que você fala, pô, beleza, é o cara que vai aparecer pra mostrar uma porradinha. A DC tem seus vilões também que você fala, pô, ah, ok. A Marvel também tem muitos. Mas, cara, o Thanos, ele vem com uma construção tão impecável que você consegue, até em certo ponto, começar a entender a motivação dele. Não apoiar, não concordar, mas você consegue entender e comprar o que ele tá falando, o que ele tá querendo dizer, a missão que ele tá propondo em fazer. E ele não é aquele, o que eu achei bárbaro, é que ele não é aquele vilão classicão que dá a risada das trevas e conta todo o plano dele, e eu vou destruir, vocês são vermes perto de mim. Não, cara, você vê o cara sofrendo, você vê o cara calmo, conversando, sem ser agressivo, sem sair soltando Hadouken pra todo lado. É um cara centrado em cima do que ele quer fazer, dentro do que ele quer propor. E isso foi muito foda, cara. Você ter essa apresentação de personagem faz toda a diferença no filme, meu. Combinado com uma demonstração de como ele é poderoso, eu também acho. Sim, deixa muito exatamente. Claro como, poxa, ele é exatamente. Forte. Cara, na primeira cena, ele dá um pau de Kung Fu no Hulk. Isso já me compra o filme. Você já, tipo, fala, porra, esse cara é foda. Esse cara realmente Sim. é diferente, né? E não é só um porradeiro, obviamente. Ele é um porradeiro, ele é um personagem muito poderoso e tem toda uma carga, todo um drama. E o filme foi muito bem pensado, né? Como o filme do Thanos. Podia ser Vingadores Thanos, esse perfeitamente. Podia ser o título do filme. Optaram por Guerra Infinita. E perfeitamente foi construída uma primeira parte do filme. Porque, assim, os russos, eles falaram que os filmes se compravam sozinho, que ele não é realmente um filme ligado, muito ligado ao outro. Lógico que tem a sua ligação, mas o filme se resolvia sozinho. Mas é claramente não. O filme é a primeira parte de uma história. Não concordo muito, não. Eu acho que o que eles quiseram, o que eles falaram foi que o filme tem a estrutura de começo, meio e fim, sabe? Eu acho que o que eles queriam dizer é o seguinte: não é um filme que vai acabar que nem na metade, que nem, por exemplo, o Hobbit 2, sabe? Que tá no meio de uma ação. Eu acho que eles queriam dizer que é uma metade de uma história, mas que dentro do filme vai ter um começo, meio e fim, que foi o que aconteceu, sabe? É, pelo menos isso que eu entendi, sabe? Você pode pensar assim também, mas eu acho que eles quiseram dizer que era uma continuação direta. E pra mim tem que ser uma continuação direta, porque o filme realmente é uma parte 1, é uma construção do vilão, do Thanos. A gente tem a resolução das coisas que acontecem no filme, das joias do infinito e do poder que ele consegue conquistar, e os Vingadores desse meio. Ele se resolve sozinho, mas necessita de uma continuação, né? Tanto que nos primórdios lá dos lançamentos, os Vingadores era Guerra Infinita parte 1, Guerra Infinita parte 2, e depois isso foi alterado. Então, provavelmente, quando eles pensaram no filme lá atrás, aí sim era uma continuação direta, talvez até com um corte mais brusco, como o que você comentou do Hobbit. Aí eles fizeram, deve ter mudado a estrutura do filme, enfim, mas... Eu acredito, no meu ponto de vista, que é uma somatória do que vocês dois estão falando. É um filme que mostrou começo, meio e fim. Pra mim, o filme acabou ali. Acabou ali dentro de que contexto? Do que o Thanos queria fazer e conseguiu fazer. Ponto final. Só que assim, creio eu que vai ter uma sequência, pode ser que obviamente vai se ligar a isso, mas aí tem que ver como é que eles vão trazer essa sequência, entendeu? Vão, não sei, meter um multiverso, um universo paralelo, uma volta no tempo, mas com certeza acredito que vai ser uma coisa ligada a esse filme que, dentro do que o personagem aparentemente principal, que foi o Thanos, teve seu início, meio e fim. Ah, não, isso sim, não. O que eu tô falando é o seguinte, realmente é uma história que não terminou, sabe? Mas o que eu tô falando é que, tipo, na estrutura do filme tem começo, meio e fim, sabe? Sim, sim. Sim, isso. Mas, tipo, mas a história ainda não acabou, tá? É a mesma, o próximo filme vai continuar essa mesma história, sabe? É tanto novos que... Novos elementos, tal. Sim, sim. É tanto que tem início, meio e fim, que a própria ideia que o Thanos tem de fazer o que ele quer fazer e o que ele quer fazer no final, você vê no final do filme. Ele concretizou exatamente o que ele queria. E o pior é que não é só ele, hein, o Ivaldo. É, na verdade, pra mim, são dois personagens que têm essa história contínua, né? Sim, é o Thanos, quando ele vai pegando as joias do infinito, certo. E o Thor, cara. O Thor tem o mesmo padrão também. Ele começa perdendo, vai lá, pega a arma e no final usa a arma, sabe? É o mesmo... também ele tem uma história começo, meio e fim, o Thor. Sim, isso é verdade, Everton. É bem paralelamente ligado, né? Parecido. É, uma coisa também que eu acho que favorece a gente pensar, pelo menos eu levei a pensar que o filme é realmente uma parte 1, é a gente chegar no cinema pra assistir o filme sabendo que vai ter uma continuação. A gente tem um impacto assistindo o filme, mas a gente sabe que o filme já tem uma outra parte que já foi feita, né? Eu acho que talvez você chegando no cinema pra assistir Vingadores 3 sabendo que o outro já não está feito, eu acho que o impacto é diferente. Eu não sei se vocês pensam assim. Pô, essa sensação foi legal, porque eu não vi spoiler nenhum, não acompanhei trailer, nem fui lendo nada. Então, assim, eu fui assistir o filme realmente sem saber de nada. E pra mim foi mais impactante quando eu vi o término do filme e, obviamente, entendi que teria uma sequência. Pra mim causou um impacto diferente. Muito positivo, por sinal. He can do it with the snap of his fingers. Bem, então a gente tava falando do Thanos, do personagem, acabamos falando bem dele, e o Everton comentou do Thor, mas eu acho legal a gente começar a falar da estrutura do filme, né, e dos grupos que entraram, porque a gente não vai ficar dissecando todos os personagens aqui, porque é uma guerra infinita, são todos os personagens da Marvel, todos menos Homem-Formiga e Gavião Arqueiro, que não estão nesse filme, são citados lá, porque eles têm um motivo X pra não estar no filme, e não aparecem. Então o material de divulgação não tava boicotando eles não estão no filme mesmo, como a gente já esperava, mas a gente sabe que eles vão estar no próximo, pelo menos o Homem-Formiga com certeza, e o Homem-Formiga é o próximo filme da Marvel que vai chegar agora e provavelmente vai ter uma explicação e uma ligação pro Vingadores 4. Mas no começo do filme a gente tem a continuação direta do final do Thor Ragnarok, né, que eles fugiram de Asgard, deu merda lá, deu problema, enfim, os ouvintes assistiram Thor Ragnarok, eu espero, e vocês assistiram, eu tenho certeza, vocês foram no cinema comigo, e a gente já tem a introdução do Thanos e da Ordem Negra ali, naquela nave, o Thanos já tá com a primeira joia, que é a Joia do Poder, que tava lá com naquela cidade que eu esqueci o nome, com a tropa nova, certo? É isso? Em Xandar. Então, isso aí já é uma resolução boa do filme, eles não precisam mostrar que o Thanos chegou lá e destruiu tudo e pegou a joia. Ele fez isso e você acredita que ele fez isso, já era, não precisa de mais nada. E ele vai até ali porque ele sabe que a joia do espaço, do Tesseract, tá ali com o Loki, né? E o Loki, mais uma vez, foi filha da puta, né? Ele foi bonzinho e foi filha da puta, né? No mesmo tempo, porque ele tava com a joia escondida lá do irmão, o Thor não sabia. Ele foi o Loki. E mesmo assim, no final, tentou ajudar ele. Então a gente tem toda aquela parte que eu comentei do Kung Fu, do Thanos com o Hulk, tem a luta lá bem legal, né? Tem referência ao primeiro Vingadores, né? Que o Loki fala que eles têm um Hulk, mas não adiantou muita coisa ter um Hulk naquela situação. Uma coisa importante dessa cena é que aí você já percebe que o filme vai ser diferente, que é quando o Thanos mata o Heimdall e mata o Loki, né, cara? Que aí você já nota que vai ter uma coisa diferente. Porra, o Loki é um personagem que, porra, tem muito fã, sabe? Aí os caras já... E não é uma morte bonita, tinha, né, cara? É, exatamente. Você vê o olho do cara esbugalhando, o cara morrendo sufocado, é foda, velho. Aí não, e toda aquela frieza do Thanos levando pro Thor e mostrando, tipo, tá vendo isso aqui, ó? Tá aí, ó, esse monte de lixo aqui, pum. E o Tom Hiddleston fez todas as... ele foi em todos os lugares lá, viajou, fez todas as premieres do filme e os caras morreram em 5 minutos, velho. Ele escondeu bem, né? Tipo, e pelo trailer parecia que o Loki apareceu o filme inteiro, né? Sei lá, tinha um papel importante. Enfim, morreu no começo e é realmente uma cena impactante, porque já é uma coisa diferente. Acho que nunca tinha aparecido nada disso num filme da Marvel, né? E já começa mostrando que os personagens não estão a salvo, né? Qualquer um daqueles personagens, por mais importantes que eles sejam, por mais fortes talvez, eles não estão a salvo daquele novo vilão que tá aparecendo. E a conexão é feita direta, né? O Hulk tá ali, tomou um pau do Thanos e é enviado pra Nova York pelo Heimdall. É isso, né? É, a última energia que ele tinha, ele usou pra poder mandar o Hulk. E o Hulk cai justamente aonde? Na casinha do Doutor Estranho. Na caverna do Batman. É, cara. O Heimdall tem uma mira da porra, velho. Ele acertou bem naquela bolinha, né, velho? E o nosso querido Bruce Banner, o Hulk chega lá e, pô, destrói tudo e tal. Aí o Doutor Estranho vai lá. Doutor Estranho e o Wong vão lá resolver conversar, ver o que tá acontecendo, né? E o Bruce fala pra eles o que tá acontecendo, né? Que o Thanos tá vindo e está concretizando o plano dele. E a primeira pessoa que eles chamam pra isso é o Homem de Ferro, pra aquele local, pra continuar contando aquela história. Uma coisa que eu gostei é da forma que o filme apresenta os fatos de forma ágil. No que ele falou, pô, a gente tem que se juntar e ver o que a gente pode fazer, que o Thanos tá chegando. Que eles olharam na janela, já tinha uma nave lá. Tipo, ó, tô aqui, vai, me passa o cristal aí. É, cara, isso é da hora. Não enrola, né, cara? Não enrola, velho. Não tem blá, blá, blá, blá, blá, blá. É porque a gente se brigou na guerra civil e eu não quero mais falar. É, porque eles chamam o Tony Stark, aí o Tony Stark aparece e já conta a história e já chega o Falso de Ébano lá, cara. E, cara, e as cenas, e essa cena já no começo, que é esse grupo, que é o Tony Stark, o Homem de Ferro, e o Doutor Estranho, e o Wong, ele junto contra o Falso de Ébano e o outro, que eu esqueci o nome, da Ordem Negra, aquele grandão, velho, é muito louco. O Orc gigante. Porra. Daí outra coisa que eu gostei muito, o time do Thanos, cara, eu tirei o chapéu, viu? Não, cara, a Ordem Negra é muito louca, velho. Que pariu, cara, e tipo, você sente a periculosidade, ao mesmo tempo, meu, quantos caras são fodas, não é só porque eles são fortinhos e pronto. Não, cara, e aquele que usa magia, sei lá, que porra que foi aquilo, velho? Cada um tem uma personalidade, você nota até também, né, cara? Sim, é exatamente. Muito feito, cara, velho. Muito bom. O grandão se chama Estrela Negra. Negra, tá? É o Falso de Ébano, Estrela Negra. E é legal porque, assim, é justamente aquilo, né? A gente tem a cena inicial com o Thanos lá no espaço em Asgard. Em Asgard não. É a nave que é onde estão os Asgardianos. E ele fala assim, vocês vão e vão pegar joias pra mim. E os caras vão imediatamente pegar joias pra ele. Não tem enrolação, não tem perca de tempo, né? E já vai pro desfecho da Terra essa batalha. E nessa batalha aparece mais um personagem que vai finalizar aquele núcleo, aquele grupo, que é o Homem-Aranha. Cara, e é muito divertido, né? Aí vem o time... Porque esse filme realmente ele tem um time cômico muito bom, né, Ivalda? Sim, concordo, cara. Concordo. Porque, tipo, as piadas são muito bem encaixadas. Mesmo ela sendo... Às vezes você pode achar que é fora de hora, mas às vezes ela tem aquele tom de, sabe, meio que rir pra não chorar, sabe? Sim, sim. O que eu achei diferente do Thor Ragnarok é que, por exemplo, nesse filme Guerra Infinita, você tem uma piada, time cômico ótimo, você tem uma piada. Só que ela é breve, ela é rápida, ela não é uma piada idiota. Tipo assim... por exemplo, quando chega o Homem-Aranha mesmo. Sim. Ele chega lá, aí... o que tá acontecendo? Aí o Tony Stark fala, ó, tem um ET querendo roubar a joia do mago, tá ligado? É tipo isso, velho. Só que assim, eles encaixam a piada, terminou a piada, meu, sequencia, história, vamos lá, seriedade. Não é uma coisa que, tipo assim, põe uma piada, aí arrasta outra piada, aí arrasta outra piada, aí arrasta outra piada, que é o que eu senti muito no Thor Ragnarok. Não, cara, eles jogam a piada e, meu, vamos história, vamos correr o filme, vamos colocar uma perigo, coisa importante, vai seguindo a história. Isso eu achei muito bom. E já vou me adiantando, cara, esse é o núcleo mais legal do filme inteiro, né, cara? Sim, nossa. As melhores cenas pra mim foi desse núcleo, sabe? Ele traz tudo, né? Talvez seja o filme, a gente tem três núcleos bem característicos e esse é tão importante quanto o do Thor do filme, mas pra mim, o outro núcleo do Capitão é menos importante, vai, não tem tanto impacto pra história, mas a gente vai comentar mais pra frente. É realmente muito legal e eu acho que essa aí você pode ver também que tem a mão dos diretores, né, dos russos. Por quê? Porque o Joss Whedon, ele dirigiu Vingadores o primeiro, que pra mim também é um dos melhores filmes que a Marvel já fez, e o Vingadores 2, a Era de Ultron. E esse você já vê que tem uma comédia fora de tempo, já teve uma coisa que incomodou, né? Nos filmes dos russos, eles conseguem colocar muito bem a comédia e o drama quando necessário e correr a história. Eles já fizeram muito bem isso em Soldado Invernal e Guerra Civil, que são dois dos filmes mais bem avaliados em crítica que a Marvel tem. E dá pra ver que tem a mão deles ali na direção, que eles são muito bons pra isso também, introduzir a comédia bem pontualmente, funcionando, e também pra batalha em grande escala, que eles estão mostrando que eles são muito bons. Mas esse núcleo que a gente tá comentando, ele acaba tendo essa batalha, né, mas o Falso de Ébano e o Estrela Negra, nesse Estrela Negra também, ou ele se ferra já nesse começo? Não, ele vai junto. Ele se ferra, o Wong manda ele pro Ártico lá. Exatamente. Ah, é verdade, eu tava lembrando se ele já se ferrava agora ou era próximo pra frente. Mas o Falso de Ébano consegue pegar o Doutor Estranho, que era o objetivo deles. Eles estavam atrás da Joia do Tempo, ali no caso, que tá no amuleto do Doutor Estranho. E leva ele pro espaço, né? Naquela nave rosquinha deles, né? Ali é uma rosquinha, um círculo, enfim. É uma nave uma legal. Argola. Brinco. Argola de botar no nariz do boi? Você foi bem específico com o tipo de argola, né? Obrigado. E os personagens acabam indo pro espaço atrás dele, né? Olha que legal. A gente tem uma introdução de personagens terrenos no espaço. Já ficou muito legal isso, velho. Cara, esse é um dos pontos altos do filme. Eu acho que é tipo essa interação entre a Terra e o espaço, sabe? De ter um monte de núcleo no espaço também, sabe? Porque realmente aí você entende a montagem que foi o universo da Marvel, né, cara? Porque tem os heróis terrenos, Vingadores, aí vem o Guardiões da Galáxia pra adicionar ampliar esse universo, né, cara? Colocar todo o espaço dentro também do universo cinematográfico, né, cara? Então, se eles vão pra um planeta X, você fala, ah, beleza, legal, sabe? Tipo, já me mostrou que é possível, que tem vida inteligente em outros lugares, sabe? Já me trouxeram essa ideia, então, beleza, pra mim é legal isso. Então, você ter essa interação de personagens da Terra em outro lugar e dos personagens do espaço na Terra é muito legal, né, cara? E a gente já tem um início de batalha, formação do núcleo, uma batalha legal no começo. A gente já tem uma upada dos personagens, porque o Homem de Ferro tá com uma armadura nova, foda pra caralho, eu acho que é uma nanotecnologia e tal. Muito, sim. Muito, muito bonita visualmente também, ficou muito bem, muito, muito legal. E o Homem-Aranha também usa o novo traje, né? Ali pra eu gostei. Batalha, que é o traje que eu apareceu gostei. No final do De Volta ao Lar dele, que ele recusou. Sim. E o legal é isso, cara, o filme não se presta a fica enrolando muito pra mostrar coisas que você pode olhar e falar, pô, legal. Por exemplo, Homem-Aranha com uma roupa nova. Meu, não ficou aquela perca de tempo pra num certo momento o Tony Stark chegar e falar, ah, Homem-Aranha, eu acredito no seu potencial. É. E... meu, é, velho, veste isso daí. Fudeu, vai, vai. É, ele tá morrendo, né, cara? Ele tá caindo lá, perdendo ar, aí chega a armadura, sabe? Tipo, é vida ou morte, velho. É tudo extremo, né? Eu vejo nesse filme que eles estão naquele ponto que eles já não sabem mais. Eles estão enfrentando algo que eles não sabem lidar direito, né? Que são forças muito maiores do que eles estão acostumados. Já enfrentaram, né? E, então eles fazem tudo ao extremo, sem perder muito tempo. E também a história optou por contar assim, né? Ser contada assim, né? Porque não dá realmente pra ficar fazendo muita coisa quando você tem que construir muitos personagens e muitas narrativas. Isso faz todo sentido e é o grande acerto, meu, da inteligência dos caras usarem o cérebro. É você pensar, cara, eu tenho que agilizar meus personagens, eu tenho que deixar o pessoal tudo com power up, porque eles não estão enfrentando um carinha qualquer. Mas ao mesmo tempo, eu não quero mostrar o cara como o deus do universo que mata tudo com um estalar de dedos. Se bem que ele faz isso. Eles falam, meu, eu quero dar um poder pra esses meus personagens de forma rápida, porque eles vão enfrentar um cara, entre aspas, tão poderoso quanto. Então, eu tenho que agilizar isso aqui de uma forma. E ele acertou muito com isso, entendeu? Já deu uma melhor armadura pro Homem de Ferro, já deu uma ótima armadura, uma ótima roupa pro Homem-Aranha. Meu, já deixou o Doutor Estranho com aquelas magias tops, já poderoso, já inteligente. Então, meu, avança. Porque vocês não estão enfrentando qualquer um. E não ficou enrolando pra proporcionar isso, entendeu? Só magia top mesmo, Doutor Estranho tem. Mas a gente pode contar isso pra frente numa cena bem legal que tem. Que é muito foda como é demonstrado os poderes. E uma coisa também, a gente tá no primeiro núcleo ainda, mas é legal comentar. É, o filme, como o filme tem muitos personagens, são vários diretores que trabalharam de várias maneiras cada um daqueles personagens. Mas quando você vê que a coisa é construída em conjunto, você vê que funciona porque cada personagem e cada grupo foi construído exatamente como se ele estivesse no seu próprio filme. Eles têm as mesmas atitudes, as mesmas maneiras, o jeito que é filmado, a interação que eles têm, tanto com eles quanto com os outros personagens. Os outros personagens continuam do mesmo jeito. Então, você consegue ver realmente que aquele personagem é daquele filme e ele tá naquele ambiente todo e tá interagindo com aqueles outros personagens desse universo gigante que eles têm. E eu achei isso muito foda também. É, isso, o que mais retrata isso é a chegada dos Guardiões da Galáxia, né, cara? Que eles chegam, você parece que entrou no filme deles, sabe? Que chega tocando uma musiquinha, tal, acompanhada também, eles interagindo entre eles. Você fala, caramba, agora é a parte do Guardiões, sabe? Então você nota bem o dedo do James Gunn lá, sabe? Realmente, cara, você tá numa cena em que você tá vendo o Tony Stark falar alguma coisa. Do nada aparece o Senhor das Estrelas, você acabou de entrar no Guardiões da Galáxia. E não de forma forçada. Meu, o filme consegue te arrastar pra aquele outro universo cinematográfico dentro de segundos, na mesma cena, onde tem os dois núcleos diferentes. É, o James Gunn é um dos produtores executivos do filme, né? Só pra lembrar. Que os produtores executivos, eu não sei exatamente o produtor executivo faz, mas ele sei que ele opina em muita coisa dentro do filme, né? Então, o James Gunn é um dos produtores, o John Favreau é um dos produtores também, que ele dirigiu os dois primeiros Homens de Ferro, Stan Lee. Ryan Coogler também. Então, a gente tem todos os diretores desse universo, sabe, dando sua opinião e colaborando de alguma forma pra você fazer essa união. E os Guardiões, obviamente, quando eles chegam, realmente parece que você tá entrando no filme deles, né? E com certeza funciona a comédia, eles trazem aquela comédia que eles têm nos filmes característicos pro Guerra Infinita, principalmente a parte deles. É muito engraçado as partes do Guardiões. Nossa. A parte do Guardiões da Galáxia realmente. Aquela cena do Drax comendo pipoca, cara, aquilo ali. Não, cara, o Drax, ele. Puta, desde os Guardiões 2, ele é o personagem mais engraçado, né, cara? Sim. Ele é o mais engraçado do universo da Marvel, foi feito até agora. Todos os personagens que tem, eles fizeram realmente um personagem muito engraçado. O Drax é muito engraçado, velho. O Dave Bautista, eu não sabia que ele tinha esse talento, velho. Não, cara, e o que é legal é que quando eles encontram o Thor, sabe? Uhum. É muito engraçado, cara. Puta, ele falou pro Star-Lord, pô, você é um cara, esse é um homem, cara. Exatamente, cara, foi muito bom. Parece, essa parte foi muito boa. Um fruto de um anjo com um pirata, velho. A gente mata a cobra e mostra o gato. Eu estava mais pra frente, engrossando, cara, a voz, né, pra tentar parecer. Nossa, mais másculo, então, pra conversar com o Thor. É, porque como no Thor Ragnarok, tipo, o Chris Hemsworth lá, o Thor, cara, ele é muito engraçado também. Ele é um ator que tem um tom cômico muito bom, sabe? Então, tipo, você já percebeu no Thor Ragnarok que é engraçado, né? E, pô, a interação dele com os Guardiões é muito boa, cara. Interação essa que leva à formação de dois grupos diferentes ali, né? Tem eles sem aquela missão, o Thor tem o primeiro contato com com o Thanos, toma um pau inacreditável, vê que tudo foi pra merda e ele precisa da arma dele pra vencer o Thanos, né? Então ele tem o objetivo dele do filme, é ir até esse planeta, que eu esqueci o nome, se alguém lembra pode comentar, ninguém lembra. Game of Thrones. É uma estrela, é uma estrela, só que eu não lembro o nome. É uma estrela, é verdade, eu não lembro agora, desculpa. Ele tem que ir até lá pra você forjar a arma que ele pode usar pra matar o Thanos, né? Então a gente tem a divisão que o Rocket, Raccoon e o Groot vão com o Thor pra essa missão, e o Senhor das Estrelas com a Gamora, o Drax e a Mantis vão pro planeta onde... O colecionador lá. O colecionador pra pegar a joia da realidade, né? Lugar nenhum. Lugar nenhum, é verdade. Eu achei que tava errada a legenda, depois quando passou da segunda vez que eles falaram, eu falei, ah não, é isso mesmo, é nowhere, é lugar nenhum. É porque eles colocaram tudo junto, né, o nome do planeta. Enfim, você assistiu dublado, Valdo? Só uma pergunta que faz sentido e não vai mudar nada pro filme, mas só pra saber. Dublado. Ah, tá. Nojo. Ótima dublagem, por sinal. Viu? Ficou boa? Muito boa. Que bom. Eu não assisti dublado. Nem vou assistir. Só quando passar na TV, talvez. O Thanos tá com a voz do João Kleber. Ficou bem assustador. Ele chegou a falar para alguma parte do filme. Imagina o Thanos. Para. Tipo isso. Ah, João Kleber. Tava falando mesmo, até esqueci. Ah, do grupo que foi formado pra buscar. Porque a Gamora vai contar ali pra todo mundo quem que é o Thanos. Ela é filha do Thanos, enfim. Conta ali e tal sobre o papai dela, que não é uma pessoa, não é um ser muito bom, vamos dizer assim. E eles vão até o colecionador pra buscar a joia da realidade, que já tinha aparecido no próprio Guardiões da Galáxia Volume 1. Não, não. Não, senhor. Como a gente já viu no Thor 2, né? Thor Mundo Sombrio. Apareceu a joia da realidade, que foi parar com colecionador, né? Então, o Thanos provavelmente iria até lá pra buscar a joia, então a Gamora e o grupo do Peter Quill vão até lá. He can do it with the snap of his fingers. Agora, eu vou falar, a gente já tá comentando desse núcleo tal, e tem o Thanos, o vilão do filme, e como a gente falou, é o cara protagonista do filme, ele vai aparecer em todos os núcleos em algum momento. Isso também é um outro ponto muito bom do filme. O vilão, ele não fica num canto só dele, só aparece no final pra batalhar com personagens específicos, ele aparece em todos os núcleos e é interligado com todos de alguma forma. Isso também é um negócio muito acertado do filme, e que mostra mais ainda que o protagonista do filme é o vilão, é o Thanos. É, e mostra também um outro negócio, é que ele é do tipo de cara que vai também resolver a parada, sabe? Ele não fica esperando os caras. Ele deu a ordem pros caras da Ordem Negra, mas não quer dizer que ele ficou parado, sabe? Ele foi pra cima também, foi buscar também, e isso é muito legal, cara. E essa parte do Lugar Nenhum também é muito legal, porque ela já mostra que as joias do infinito, né, cara, elas... É muito legal a maneira como é mostrada no filme, o poder delas, né, cara? Sim. É muito nítido como funciona cada uma, sabe? E nessa parte, principalmente, porque ele usa a joia da realidade pra confundir os caras mesmo, né, cara? E é muito da hora isso. Essa cena foi épica demais, cara. Puta, e que efeito gráfico. Mano, é lindo. Esse momento é lindo. E complementando o que você falou, além do Thanos ser um cara que vai resolver por ele mesmo, você nota o quanto ele é inteligente. Ele não é só forte. Ah, eu dou uma porrada e mato todo mundo. O cara é muito inteligente. Porque ele fez toda aquela ilusão pra ter toda uma percepção da atitude da Gamora, pra poder capturar ela em si, porque ele sabia que ela poderia ter alguma ligação com outra joia do destino. Então assim, tudo é interligado. Ele não é um cara que faz uma coisa aleatória só por fazer. Ele sabe muito bem os passos que ele tem que dar no filme, cara. Isso é muito foda. E confia na ordem dele, né? Porque ele vai atrás de algumas e fala assim, ó, vocês vão encontrar em lugar X pra gente reunir todas as joias, né? Porque ele só não sabe das 6 joias, ele só não sabe onde está a joia da Al, que é a única que não tinha sido mostrada até agora nos filmes. E ele também não sabe, e ele sabe que a Gamora tem ideia de onde ela tá. No Brasil. Nos Lençóis Maranhenses. Você sabia, Val? Olha só, caramba, agora eu fiquei emocionado. A Gamora, ela escondeu isso dele, né? Que ela sabe, ela tinha achado em algum momento um mapa que mostrava onde estava a Joia da Alma. E durante essa briga, né, no, em lugar nenhum, o Thanos pega a Gamora, né? Porque os caras não deram conta de enfrentar ele, obviamente. Ele literalmente fez dos caras um monte de papel amassado. O que aconteceu com o Peter Quill mesmo? Eu não lembro. Ele só tomou um pau? Ele não conseguiu fazer nada, né, cara? Porque ela falou que, pô, atira em mim, sabe? E nossa, aí quando ele foi atirar, virou bolha de sabão a arma do cara, velho. Aí o Thanos fugiu, né? Ele tinha jogado espaço, né? Ele foi pro lugar que ele queria, né? É verdade. Peter Quill, vou adiantar, ele só fez cagada nesse filme, velho. Eu gosto muito dele, mas ele só cagou nesse filme. Ele foi o ele entrou pra cagar. Sabe o que o personagem que entra pra fazer merda? É o Peter Quill no Vingadores Guerra Infinita. Você acabou de falar de um dos personagens que eu vou fazer alguma crítica. Ele é o primeiro. A minha crítica não é nem que... ele é legal, ele é engraçado, ele é igual. Não, ele é uma crítica não é que prejudica o filme. É uma crítica, tipo, ele só fez merda. Só, isso sim. Tipo, colocaram ele pra fazer merda. Ele realmente não fez nada que ajudou, de fato, alguma coisa. Não, é que estragou o filme. É que ele só faz merda. Então, o Thanos, a gente tem... Aí a gente vai ter o outro personagem dos Guardiões da Galáxia, né? Que é a Nebula, que é a irmã da Gamora e também a filha do Thanos. Que vai aparecer nessa parte do filme, né? Que o Thanos vai levar a Gamora pra encontrar ela. E ele tá torturando ela e tal. Até ela confessar e falar pra ele onde realmente está a joia da alma. Que torturinha light, por sinal, né? Você vai ser esquartejada e eletrocutada eternamente. É o Thanos, né? E ele tá de boa. Acho que ele não gosta muito da Nebula, né? Que ele gosta de verdade da Gamora. A Nebula é que se foda. Exatamente. Gosta tanto da Gamora que pra obter a joia da alma, né, cara? Ele tem que sacrificar o que ele mais ama, né, cara? E que cena foda é essa, nossa, né, cara? Nossa, eu me arrepiei. Porque toda a parte da joia da alma é muito legal. Porque aparece primeiro o Caveira Vermelha, né? Aleatório. O cara subiu e ficou lá moscando, morgando. Ele tá tava ligado? Com a capinha, eu falei, caraca, só falta aparecer o Luke Skywalker aqui, tá ligado? Caraca, velho. Mas é muito legal, cara. Toda a ideia, né? Pô, você tem que sacrificar o que você mais ama pra conseguir, né? Uma vida, uma alma pela outra alma, né, cara? E a Gamora, a reação dela falando, pô, mas você não ama nada, começa a rir, sabe? E quando vira o Thanos chorando, cara, é muito foda, velho. Porque aí você percebe o quanto o CG tava animal nesse filme, cara. Sim, sim. Porque você percebe, pô, a expressão é muito foda. Você percebe a cara mesmo do Josh Brolin lá, cara. Você percebe ele atuando realmente, cara. E é muito foda, velho. O jeito também que ele pega ela, sabe? Pega pelo braço, nem olha, joga. É muito foda, velho. A cena da hora, velho. Essa cena fez você pegar um personagem que já tava foda e, meu, colocou o cara num foguete e jogou pra cima. Porque como esse cara ficou mais presença, sabe? Mais imponente, mais vilão importante da franquia, de toda a saga, meu. Puta, ficou muito foda essa cena, cara. Você notar a tristeza nos olhos dele, cara, isso foi muito bom. E é uma... A gente vê, primeiro, que ele realmente tinha aquele objetivo determinado, ele ia fazer, não importasse o que acontecesse. Mas a gente vê também como ele, depois que faz isso, ele começa a lidar e sempre, durante todo o filme, ele tá lidando com aquela escolha que ele fez. Sim. Uhum. Ele simplesmente não jogou, meu amor, e, pô, acabou, foda-se, peguei a joia, vou embora. Ele não, ele continua lidando com aquilo que ele fez, né? Tem determinados momentos que ele mesmo fala, meu, você não sabe o quanto que eu tive que sacrificar e o quanto me doeu perder coisas que eu perdi. Mas eu fiz isso por um objetivo, mesmo, né? Exatamente. No final, quando ele pega a última joia e tem toda a resolução final, ele encontra a Gamora de novo, só que pequena, né? Ela fala, ó, valeu a pena? E o que você perdeu, né? Ele fala, tudo, né? Perdi tudo, velho. Nossa. É foda, velho. Muito louco, velho. É bom demais, velho. Puta, eu quero ver de novo já. Quero ver de novo. Acho que eu vou ver esse filme. Esse vai ser um panteão dos filmes que eu mais vou ver na vida. Vai demorar pra caramba passar na TV, né? Mas bem. Agora vamos sair um pouquinho do espaço. Depois a gente volta, que tem mais umas coisas legais pra gente comentar. Mas a gente tem uma joia na Terra que tá na cabeça do Visão, né? A joia da... Mente. Mente. Obrigado, Everton. Obrigado. Muito obrigado. Eu sempre confundo alma e mente, mas é da mente. Porque da alma a gente tava comentando até agora, né? A joia da mente tá na cabeça do Visão. Então a gente já tem um... Primeiro, a gente aparece o Visão na forma humana. Ele tá tendo um relacionamento com a Feiticeira Escarlate. Que é uma coisa que é dos quadrinhos e acontece de fato. E é legal mostrar o Paul Bettany... É uma opção que o filme fez também de mostrar mais os atores. Então, o Robert Downey Jr. aparece muito mais com a cara pra fora. O Tom Holland aparece muito mais com a cara pra fora. Do Homem-Aranha, o Homem de Ferro. O Mark Ruffalo aparece muito, obviamente. O Hulk não volta, não aparece no filme. Isso foi a maior jogada da Marvel. Eu ficava assistindo o filme falando, cara, não é possível que ele não vai aparecer em Hulk. Principalmente na parte da guerra final, em Wakanda, né? Porque os trailers mostraram isso, né? Essa é a minha pergunta, velho. Então é a segunda coisa que eu achei... É, tipo... eu também, velho. Que isso, velho. Porque assim, se vou... Tá, meu, o filme é perfeito, eu não tenho o que criticar, cara. É só um comentário, só um ponto de vista. Não, Ivaldo, tivesse... é uma crítica mesmo. Pra mim é uma crítica. Eu achei muito merda o... Foi, velho! O Hulkbuster lá. É porque muito merda aí. Muito não merda. Explicou o que aconteceu e ficou tipo uma briga de criança. Tipo sai! Parecia uma briga... Não, isso até beleza. A briga entre os dois... Você até entende a motivação também do Hulk. Você fala, ah, ou o Hulk não queria mais lutar na Terra, ou ele tomou a sua do Thanos e cagou nas calças, sabe? Não tem medo, tava com medo. Claramente tava com medo do Thanos. Principalmente depois que a gente viu o Thor Ragnarok, que o Hulk é uma criança, né? Então a gente vê que ele realmente tava com medo do Thanos. Isso. Eu já não gostei disso no Thor Ragnarok. Eu vi isso de novo no filme, então eu continuei não gostando. Mas, tipo, pra mim o Hulk é um personagem que faltou uma redenção pra ele, sabe? Tipo, meio que... Sim. Pô, beleza, ele tava com medo, aí ele tomou uma surra lá do Estrela Negra lá e, uh-huh. e depois ganhou, né, tal. Mas, pô, mano, ia ser muito louco. Imagina o Hulk quebrando a armadura, o Hulk Buster, sim, e aparecendo, sim, pelo sim, menos, sim. Pô, tá certo que ele ia apanhar de novo do Thanos, sabe? Mas, pô, mano, dá um gás, pelo menos, né? Eu achei muito... Eu jurei que ele ia fazer a mesma coisa. Pensei que o cara ia estourar a armadura, ia sair como o Hulk e quebrar um pau, mas não. Ah, mas eu achei muito ruim o Bruce Banner pilotando o Hulk Buster, sabe? Cara, até a torre, do nada. Broxante. Mas voltando ao Visão, né? E também é um personagem que, pô, mano, ele é um personagem que eu acho muito legal, tal. Os poderes dele são bem legais, só que não são bem aproveitados, né, cara? Principalmente nesse filme. Nesse filme não. Mas esse filme, o que eu acho interessante é os pontos que... Porque ele não... Eles deixam bem, bem certo porque ele não tá muito overpower, né, cara? Porque ele tomou um golpe que impediu ele de ficar intangível, por exemplo, sabe? Sim. Ele já tomou um golpe que ele não conseguiu se recuperar. Então, eles meio que trouxeram pra história um fator que fez com que ele não lutasse daquele jeito que ele lutou, por exemplo, no Ultron, né, cara? No Vingadores. Mas, pô, ele é um cara que eu acho muito mal aproveitado as lutas com ele, sabe? Concordo, velho. Não, mas é verdade, esse filme foi mesmo. E são dois personagens que a gente comentou, Hulk e Visão, são dois dos mais fortes que apareceram até agora no universo animado. O engraçado é que... Faria uma puta diferença na batalha, né? Mas dá pra entender, sim, a escolha do porquê que eles não participaram mais ativamente. Do Hulk até, vá lá, dá pra, até pra criticar como vocês fizeram. Eu até gostei, eu acho que devia ter menos aquele negocinho deles brigando entre eles, sabe? Uh-huh. E isso me incomodou. Se fosse pra deixar o Bruce Banner, deixa ele lá direto. Então, já não fica com essa putaria de ah, vai, não vai. E se for pra ficar fazendo esse vai, não vai, que ele aparecesse, entendeu? Porque se não for pra, sim, aparecer, não fica fazendo isso. É que assim, o engraçado é que, ó, pelo nosso ponto de vista, o ótimo do filme foi a agilidade como as coisas aconteceram e os personagens já vieram overpower pra enfrentar uma coisa mais overpower ainda. E você ter no meio de todo esse conflito um cara que fica, vou, não vou. Acontece, não acontece. Diz tudo o que tá acontecendo em volta, entendeu? Então fica estranho. Então, quando a gente comentou no começo do filme que o Falso de Ébano e o próximo Estrela Negra da Ordem Negra do Thanos foram buscar a Joia do Tempo que tava com o Doutor Estranho, ao mesmo tempo, a personagem próxima à meia-noite e o Corvus Glaive, se eu não me engano que é o nome do outro, Eu não sei a tradução, mas é isso, né? A tradução não existe, a gente é podcast international hoje. Eles vão buscar a Joia da Mente, que tá com Visão, né? Então eles vão lá, acabam... Eles iam vencer, eles iam conseguir ali. Só que chegou o Team Cap, né? Time do Capitão América chegou ali pra resolver a parada. Capitão bonito pra caralho quando ele aparece, viu, velho? Barbudo, com o uniforme todo desfeito. Eu largava minha mulher na hora. Era só ele me chamar. Ele não é mais patriota, ele quer que os Estados Unidos vá pro espaço. Não, o Capitão, cara, é um personagem muito legal. Tipo, pô, muita gente, quando ali apareceu, bateu palma, falou, ei, Capitão. Eu vi a mesma coisa. Sabe por quê? Porque no Guerra Civil ele é um personagem muito foda. Eles construíram ele muito bem no Guerra Civil também, sabe? Eles continuam, Soldado Invernal, no Guerra Civil, ele virou um personagem muito querido, sabe? E quando ele aparece, cara, é realmente muito legal. E no Vingadores também. Né? Bem, cara. Mas eu acho que no Vingadores não é menos, viu, cara? Eu acho ele mais nos próprios filmes, sabe? Isso é uma visão minha, né, cara? Mas, assim, ele é um personagem que eu achei também mal aproveitado no filme, viu, cara? Não, esse é o terceiro. Esse é o meu terceiro. Esse, o time do Capitão foi mal aproveitado. Viúva Negra. Muito, velho. A Viúva Negra fez o que ela geralmente faz e o Falcão também fez o que ele geralmente faz, sabe? Eles vão achar mal aproveitado. Tanto que a Viúva Negra, por exemplo, ela junto com a Okoye lá e a Feiticeira Escarlate lutam contra a próxima meia-noite, por exemplo. Sim. Mas um ponto, por exemplo, é o Corvus Glaive lá, ele luta contra o Capitão América numa parte, né, cara? Uhum. E, pô, pra mim, lá devia ser o ápice do Capitão América, pelo menos nesse filme, sabe? Pô, ele lutar, ganhar do cara, sabe? Ia ser muito legal isso. Mas nem isso ele conseguiu, tá ligado? É, o Soldado Invernal também ficou dando tiro de metralhadora, que é, não sai muito disso. Não fez nada. Talvez é porque esses personagens, eles estão enfrentando uma coisa espacial, muito maior. Além do... Então, você teve que introduzir eles nesse... Mas eles já tiveram experiência com o Vingadores, o primeiro que eles estavam enfrentando os Chitauris lá, os alienígenas. Eu só destaco um do time, que foi a Feiticeira Escarlate. Ela soltou o que ela tinha que soltar. Não, ela fez. E demorou, né? Que nem a fala, né? Pô, ela tava lá em cima até agora. Mas, assim, eu, Capitão, eu entendo o porquê dele não ter o destaque que ele teve no filme. Eu acho que, da maneira que foi construído o roteiro e com a necessidade do Thanos ir atrás das joias, o Capitão não tinha muito o que fazer no filme, realmente, porque não foi pro espaço. Ele ficou protegendo o Visão. O Thanos foi até ele e não tem como ganhar do Thanos. É simples, ele apanhou e apareceu nas cenas que ele tinha que aparecer. Engraçado que se você prestar atenção... Eu entendo também, cara. Eu entendo que ele, como personagem, ele contra o Thanos não ia conseguir nada, sabe? Não. A questão dele contra o Thanos. Mas o que eu acho que ele devia ter um protagonismo contra pelo menos o Corvus Glaive, tá ligado? Mas tipo, sim, ele teve a luta entre os dois, sabe? Mas pô, pra mim ele tava perdendo aquela luta, sabe? Eu achei que o Capitão ia ser mais foda, sabe? Ia socar o cara, mas não foi bem o que aconteceu, né? Uma coisa que eu senti muito, muito, muito nítido, não só pelo lugar, tá? É porque nesse time ficou muito destacado Pantera Negra, ponto final, cara. Eu senti muito isso, entendeu? Não só por ser um Wakanda, entendeu? É porque eu senti ele... Muitos fatores, Valdo. Eu acho que também o fator do último filme ter saído da Marvel foi o Pantera e ter feito um sucesso mais que absurdo. Provavelmente. Também conta muito pra isso. Mas a sensação desse fator é colocar um pouco o Capitão América, como o Everton falou, que é um personagem icônico que você espera ver mais dele no filme pra trás, não sei, cara. Foi diferente do que eu imaginava, vamos dizer assim. Mas que você pode esperar com certeza que o Vingadores 4 vai ter ele como um dos protagonistas mais pesados, assim, que vai mais aparecer. Sim, isso aí, né? Sim, mais que certo. O time do Capitão, ele salva a galera lá, né? Salva a Feiticeira Escarlate e o Visão e levam eles pra Wakanda. Aí a gente tem a junção desses dois grupos, né? Dos personagens de Wakanda, na verdade só aparece a Okoye e o Pantera Negra e a Shuri. A Shuri que mostra que ela que é a pessoa mais inteligente do planeta, né? Ela sabe como resolver aquilo, como tentar tirar a joia, destruir sem matar o Visão, né? Porque eles tinham a ideia que não dava pra separar os dois, né? Mas ela falou que tinha um jeito, né? Então o objetivo deles ali no filme é proteger o Visão. O que eles têm que fazer ali é proteger o Visão. Sim. Até chegar ali, a gente vai ter uma batalha final em Wakanda, que foi uma batalha gigantesca, que foi mostrada nos trailers desde o começo, quando fatalmente o Thanos irá pra lá pra buscar essa joia, porque será a última que ele vai buscar, né? Porque ele conseguiu a joia da alma. Conseguiu a joia. Nossa. Vinícius, você falou uma coisa importante. Será Eu falo muitas coisas importantes. Metido. Será que o trailer destacou mais essa batalha em Wakanda por ser, de fato, talvez a parte, entre aspas, menos importante do filme? Eu acho que também. Porque quando a gente vê uma batalha daquele tamanho, a gente fala que é o ápice do filme, né? Coisa mais importante. Sim. E, de fato, não é. Não é o mais importante do filme. O acontecimento final de Wakanda, que não é a batalha, quando o Thanos chega, é muito importante. E a narrativa do filme em busca das joias é muito mais importante, essas coisas que acontecem, né? Pode a ser, batalha tipo, aquele em si é uma batalha bonita, pra você ver os heróis brigando e colocar aquele multidão de herói em ação. Uh-huh. Não é uma batalha, tipo, uma guerra, uma contenção, né, cara? É, Exatamente. É uma competição. E, cara, é uma batalha foda pra cacete, mano. Todas as cenas, o Pantera Negra, bem legal, todas as cenas. Mas o que eu achei muito louco era o War Machine, cara. Tá, tem uma parte que ele vai soltando as bombinhas. Cara, uh-huh. É muito foda, velho, aquela cena, velho. O War Machine e o Falcão, os dois voando lá e tal. E o Pantera Negra e o Capitão América correndo. Mas no meio. O que você falou é tudo, cara. Porque War Machine, nos demais filmes, ele é foda pra caralho. Você vê que tem armamento e tudo mais. Mas ele é mais. Ele meio que se contém mais. Ali ele falou: meu, vou fazer jus ao nome War Machine, seu bando de alienígena, filha da puta. Porque ele solta tanta bomba. Puta que pariu. Ali ele foi um War Machine, realmente. E o Invernal ficou com a metralhadora atirando. Então, Ivaldo, esse negócio do Soldado Invernal também é um negócio. Porque assim, eu entendo que ele não tem. Eu não sei se ele tem os mesmos poderes do Capitão América. Eu acho que não, né? Eu acho que ele é um pouco mais fraco, né? Sim. Beleza. Mas ele tá lutando contra alienígena. O que ele pode fazer, né, cara? Ele tava dentro da fala, velho. Ele fala, velho, mesmo, sabe? Não tinha muito o que fazer, velho. O que eu acho engraçado é o seguinte: os caras de Wakanda estavam atirando com um laser bizarro lá, e ele atirando com uma metralhadora de verdade, tá ligado? Então, e eu acho, velho, eu pensei nisso também. Porque nem pra ele ter uma arma plasmática de titã. Ele, cara. Acho que os caras queriam manter a característica do personagem. Isso pode ser, tipo, falar, você é um soldado invernal e você apareceu de... Você mas atirava não condiz. De... Você... Não sabe por que não condiz? Não condiz, mas sabe é HQ. HQ é assim. Ah, então, mas você lembra quando na cena que os caras chegaram pra ele? Deram um braço novo pra ele. Você fala, porra, é um braço com a tecnologia de Wakanda. Então... soltar um míssil, porra, no braço dele, né? Aí você fala, pô, se ele tá em Wakanda e ganhou um braço feito com a tecnologia de Wakanda, que é uma das melhores do universo, ele vai ganhar uma arma fodida também. Não, ele pegou uma metralhadora. Se o braço dele tivesse aquele poder também da roupa do Pantera Negra, de absorver e dar um golpe, sabe? Sim, sim. Ah, e é engraçado porque... Comida, né, cara? Ele não usou o braço especial dele pra nada. Só pra segurar. Mas uma coisa que só pra segurar a metralhadora. É verdade, mas uma coisa que eu acho que podia ter tido mais do Soldado Invernal é uma interação com o Capitão, porque fatalmente isso vai acontecer. Porra, ele vai passar em seu Capitão América. Enfim, isso aí são os boatos da internet, né? Sabe o que eu gostei? Mas tipo, muita gente fala isso, né? Mas a interação deles, que sempre foi o foco, tanto do Guerra Civil pro Soldado Invernal, nesse não teve, né? Teve um abracinho lá, tipo, não. Te vejo, beleza. Eu queria ver muito ele dando tiro de metralhadora, mas parando o olho e falando, quer saber? Que se foda, eu vou usar esse braço. E sair esborrando alienígena pra todo lado. Isso eu ia gostar de ver. Que é um personagem legal, eu gosto do Soldado Invernal. Sim, nada contra. É, cara, mas também, cara, é tipo, a gente não pode também impedir tanta coisa assim, né, cara? Porque você já tem tanta coisa, velho. O cara vai virar o Jax, tá ligado? Dar uma porrada no chão, sair fazendo terremoto, né? Cara, e essa batalha em Wakanda, ela tem uma das melhores cenas do filme também, é a chegada do Thor, né, cara? Puta que pariu. Mas a chegada do Thor realmente é uma das melhores cenas do filme, mas ele chega com a arma que ele foi fazer na narrativa dele lá de buscar a arma, que é bem legal, que aparece, enfim, o personagem do Peter Dinklage, que a gente não sabia quem ia ser, e ele é o anão Etrin, se eu não me engano, o nome do anão é Etrin. Anão gigante. É um anão gigante, né? E os caras falaram pro Peter Dinklage, falaram assim, mano, você é um anão, então faz todos os trejeitos de um anão nesse filme aí que você sabe fazer. Então ele faz um anão clássico do que tá acostumado a ver, né? E é legal a narrativa dele, eu não sei se é um personagem que vai ser muito utilizado, mas a gente vê que eles já deram um background pra Manopla do Infinito, a gente descobre que ele foi o responsável por ter feito a Manopla do Infinito pra conter a energia das joias, porque o Thanos ameaçou, matou todo mundo, enfim, Thanos, né? A gente tem um molde lá, tem um molde, né, que aparece da Manopla no lugar que eles estão lá, e eles forjam a nova arma do Thor ali naquela narrativa. É bem legal a cena, é legal, é bem legal aquela narrativa. Tá certo que tem uma cena no trailer que é o Thor soltando um raio pra cima, que não existe essa cena no filme, ele não solta raio pra cima nenhum ali, e o Rocket Raccoon e o Groot ficam assustados, isso não existe. E quando ele chega realmente na batalha, que também foi assim, resolveu, pegou a arma, pum, vou pra batalha, né, que ele sabia que o bicho tava pegando lá. Foi muito foda também, puta, quando ele chega na batalha, a gente já tinha visto um Thor, por mais críticos que vocês fizeram ao filme, eu entendo, mas a gente viu um Thor mudado no final do Thor Ragnarok, que era aí, você viu que é um personagem overpower pra caralho, muito forte, e já tinha pegado o poder dele lá no Thor Ragnarok, a gente vê um contínuo daquele personagem personagem, né? Foi construído, que é muito forte, faz toda a diferença pra batalha. Não, o Thor é o personagem que mais evoluiu no universo da Marvel. Com certeza. E, tipo, e é um personagem muito legal, velho, no filme inteiro, velho. O que ele faz, cara, a interação dele com o Rocket e com o Groot é muito boa, sabe? Mas quando ele chega na batalha, cara, ele resolve. A batalha começa a ficar melhor pra eles quando chega o Thor, o Groot, o Rocket Raccoon e quando a Feiticeira Escarlate também entra, né, cara? Sim. Aí a batalha começa a ficar mais equilibrada, cara. Mas quando ele chega, é muito louco, velho. Ele começa a tocar a música do Vingadores, o tema, né, cara? Uh-huh. É muito foda, velho. Uma coisa que vocês não comentaram que eu gostei muito foi na forma em que o Thor conseguiu a arma. Não foi que ele chegou num lugar e o anão gigante chegou e falou: Thor, esta é a única arma que vencerá Thanos. Aí o Thor pega na mão e, ai, caralho, agora eu vou matar. Não foi isso. Foi tipo, meu, ele teve que se fuder, deu merda, arruma um negócio. Tomou energia de uma estrela nas costas, né? Deu merda de novo. Faz outro negócio. Deu merda de novo. Grunt, vou sacrificar meu braço. Rola. Mano, isso foi muito foda. Não, isso foi do caralho mesmo. Mas, enquanto a gente tem esses eventos, né, paralelos no espaço sideral, estão acontecendo muitas coisinhas legais, né? A gente já teve, enfim, quando o Fawcett e Ebony, lá no começo do filme, sequestra o Doutor Estranho e o Homem-Aranha e o Homem de Ferro estão infiltrados na nave, lá eles dão um jeito, derrotam ele, aí a gente tem aquela nave indo pro planeta que o Thanos tinha combinado com os seus generais de entregar joias pra ele, né? Cada um, por sinal, fazendo a sua... A nave já tá no caminho, né? Por sinal, a pior nave alienígena que eu já vi, porque não tem um segurança naquela nave. Não, mas... Tem um ET, não tem um... Não, não tem nada. Uma câmera de... Um alarme, tá ligado? Pi, pi, pi, pi. Não, atenção, a nave só tinha um Fawcett mesmo, é verdade. Não tinha ninguém, só era um Fawcett e o Estrela Negra que tinha ficado pelo caminho, né? Exatamente. E a nave tá programada pra ir direto pra aquele planeta Titã, né? E eles vão, chegam lá, enfim. E depois de todos os fatos que estavam acontecendo com os Guardiões, a Gamora aconteceu tudo com ela, morreu, tadinha. Enfim, o Star-Lord também vai pra lá, né? Com o Drax e com a Mantis. E a nave que entre nós faz a menção a Alien, por sinal, uma cena muito inteligente. E falando sobre Alien, nós temos um podcast sobre a franquia Alien, viu? Pra quem não tá sabendo, quem não acompanhou, por favor. Boa ligação, hein, Valdo? Sempre fazendo boas ligações. Por isso que eu contratei você. Obrigado. Franquia Alien, é verdade. A gente fez quando saiu o Covenant, grande filme que eu não gosto nem de lembrar. E a gente falou da franquia inteira. É bem legal, bem legal. Eu tenho certeza que o Tom Holland escutou esse podcast pra poder fazer referência pro Alien. Não foi ele que fez. Mas enfim, vamos voltar pro Vingadores Guerra Infinita. Eles se encontram nesse planeta, né? Eles se encontraram no planeta, né? Então a gente tem o time ali que já tava formado, o Doutor Estranho, Tony Stark, Homem de Ferro. Agora a gente tem o Star-Lord, tem o Drax e tem a Mantis. E o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha. Não, eu falei. Não falei? Você falou Tony Stark e o Homem de Ferro. É. Tá bom, desculpa. Errei. Não é, não que, é, isso não é normal acontecer. E que é simplesmente a melhor parte do filme, é essa batalha nesse local, no planeta Titã, cara. É muito bom aquilo, velho. Toda a batalha é sensacional, cara. E lá é onde tem mais a interação entre os heróis, né, cara? Sim. Tipo de dar um combo, um dá um golpe, o outro faz outra coisa. Tá, exatamente, cara. Que trabalho em equipe, cara. O que, que foi aquilo, velho? Uma coisa importante que eu acho que é muito importante pra gente comentar: os poderes do Doutor Estranho, eles são muito bem explorados nesse filme, mostraram muito bem. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente pro próximo filme, que é o Doutor Estranho tendo aquele ataque epilético. Vocês lembram? Sim. Quem que pergunta assim: é normal seu amigo fazer isso? Eu não lembro. Eu acho que foi antes, né? E aí ele fala que viu mais de 14 milhões de futuros. Finais diferentes. Uhum. E eles venciam apenas em um final daqueles, né? É, cara, esse é o tipo de cena que vai gerar as teorias pro outro filme, né, cara? São três cenas do Doutor Estranho, né, cara, que geram isso. A primeira, quando ele tá falando com o Tony Stark, com o Homem-Aranha, que ele fala assim, ó: eu sou o protetor da joia do tempo. Se acontecer qualquer coisa de vocês, vocês vão morrer e eu vou proteger a joia, entendeu? A segunda é essa, quando ele começa a ver os futuros Cruz e fala, ó, só um a gente ganha. E a terceira parte é quando o Thanos vai pegar a joia dele e ele entrega a joia, né, cara? Uhum. Você fala, porra, mano, como assim? Ele falou que ia deixar os caras morrer pra evitar que o Thanos mate o Tony Stark, ele entrega a joia? Então quer dizer que, tipo, tem alguma coisa a ver, né, cara? Porque, assim, na minha... O filme, assim, os heróis pra mim que mais se destacam é o Doutor Estranho e o Thor. Sim. Mas, tipo, disparado pra mim, porque eles pô, o Doutor Estranho, nessa parte, ele é muito da hora, velho. Ele é muito forte e você percebe que ele é muito inteligente também, né, cara? Sim. Ah, de todos ele é o mais centrado, né, cara? Não tem nem como comparar com qualquer outro. É engraçado a combinação de egos, né? Os dois com aquele ego gigante, tanto o Doutor Estranho quanto o Tony Stark, né? A interação deles no filme é bem legal. E a gente tem essa... Então, a gente tem essas cenas que o Everton comentou, que realmente são as que geram mais teorias pro Vingadores 4. A gente tem esse plano que eles formaram, né? Pra pegar a manopla do infinito do Thanos e... Porque ele sabia que o Thanos tava indo pra lá, né? Porque ele ia pelo motivo de encontrar os seus generais e gente... Ele não só por isso também. Eu não sei se ele... Não, ele ia encontrar os generais e, por sorte, também tinha a joia do tempo lá, né? Sim, exatamente. Mas ele imaginava que ela já tinha sido pega pelos generais dele, né? Mas ela tava lá de qualquer... Ela chegou onde ela tinha que chegar, não importa o motivo. E o que eu acho muito louco, velho, você vê como o Thanos é da hora, né, cara? Ele é um personagem muito bem feito, né? Ele chega lá, aí ele vê os caras e fala assim, ah, o que aconteceu? Quer dizer que o falso de Ebro não perdeu, né? Aí os caras falam, aí o Doutor Estranho fala, agora ele tá vagando por lá. Aí ele fala, isso daqui tá... Eu tô perdendo mais do que eu imaginava, sabe? É muito louco, velho. Ele percebe que, tipo, ele é um cara que ele é bem centrado, ele sabe o que tá em risco, sabe? Mas ele perdeu, pô, ele perdeu um capanga muito forte dele, sabe? Cara, é muito louco. Aí ele fala, pô, mas eu vou resolver, então. Cara, e que luta, mano. É um negócio absurdo aquilo, velho. É, o legal, o plano que eles constroem é muito legal, muito legal. O Peter Quill caga no plano final. Aí já fica até o pensamento, pô, será que o Doutor Estranho já contava com essa cagada do Peter Quill ou não? Mas enfim, tem todo aquele plano, né? É muito legal, muito bem feito. Porra, mas depois que o plano não dá certo e o Thanos fica enfurecido, vamos dizer que ele ficou bravo e usou o poder das joias? Ele ficou porque, assim, chateado. Só pra explicar, o Doutor Estranho, ele fala assim, ó, não deixe ele fechar a mão, porque ele fala que quando ele fecha a mão, ele ativa uma das joias, ele ativa uma joia só. Porque o que eu entendi vendo o filme assim é que ele meio que ativa uma joia de cada vez, ou eu já poder de duas joias ao mesmo tempo, pelo menos eu não percebi. Porque, tipo, o Doutor Estranho fala assim, não deixe ele fechar a mão. Então, por exemplo, ele joga a capa dele enrola na mão. Uhum. E, cara, toda essa sequência é muito foda, porque você, às vezes os personagens, você fala, pô, esse cara não vai fazer com o que o Drax vai fazer, tá ligado? Ele vai dar um soco, ou o que o Star-Lord vai fazer. E, cara, eles conseguem encaixar um papel pra cada um, até pra Mantis no final, né, cara, pra dominar a mente dele e tal. E quando ele tá quase tirando, pô, o Homem-Aranha tava tirando, cara, a manopla aí. Puta merda, é demais, né, velho? Eu falando, não faz isso, velho, ele vai voltar. Aí voltou, a manopla voltou pra mão dele, aí depois ele ficou enfurecido. Mas pra você ver, né, o que enfureceu muito ele, pra mostrar o quanto ele é foda novamente, outra cena que eu gostei pra caramba, foi o fato do Star-Lord ficar jogando na cara dele o que ele fez com a Gamora, entendeu? E você nota o quanto ele tá sofrendo, o quanto aquilo doeu, e o cara tá cutucando, o idiota tava cutucando uma ferida. Sem saber, né, cara? E o que eu gostei é que, tipo assim, não é que o Thanos do nada virou Super Saiyajin e falou, agora eu vou explodir o mundo! Ele ficou chateado e falou, meu, esse monte de formiga tá me enchendo o saco, então agora eu vou matar essas porra. Aí ele olha e fala, Homem de Ferro, tá vendo aquela lua? Mas eu vou jogar na sua ele cabeça. Ele tacou uma lua nos caras, velho. Essa puta foi foda, mano. Puta que pariu. Que cena linda, velho. Que cena espetacular. E o mais lindo, o que eu tiro o chapéu pra essa porra desse vilão foda pra caralho, é que ele deu um pau no Homem de Ferro e ainda teve a responsa de olhar pro cara e falar, Tony Stark, eu gosto de você, eu respeito você, cara. Puta, isso, cara, foi muito foda, velho. E o legal é que você vê a interação de que um vilão que conhece também, por exemplo, ele conhecia o Tony Stark, ele falava assim, sim, acho que só você é amaldiçoado com o poder do conhecimento ou alguma coisa assim, que ele fala, da informação, enfim. Ele conhecia o Tony Stark, e o Tony Stark fica surpreso com aquilo, fala, pô, caramba, esse cara, um alienígena da puta que pariu, super poderoso, sabe quem eu sou. E aí o Thanos já tá na puta da vida, tem uns diálogos. O Thanos com certeza tem, como é o melhor personagem mais bem construído no filme, ele tem os melhores diálogos, as melhores falas dos filmes, assim, que você fica pensando. Aí ele dá aquele pau incrível no Homem de Ferro. Aí fala que vai destruir metade do... Ele só vai destruir metade do universo. Não precisa destruir, não vai destruir tudo. Vocês têm que pensar que ele também não é um cara totalmente cruel. Ele vai destruir só metade. Ele só tá lutando pela justiça que ele acha que é certo. É, né? Aí ele vai destruir só metade. E ele fala pro Tony Stark que ele espera que as metade da humanidade que sobreviver lembre quem ele é, quem ele foi, que ele é um Homem de Ferro. Cara, é impressionante. É muito foda. Não, e tipo, não, sem contar isso também, a luta, o Tony Stark, o Homem de Ferro tenta lutar, mas não consegue também. Aí um outro que tenta também é o tal Doutor Estranho, que, cara, aí mostra as magias overpower dele, cara, que é um chicote de fogo, que é um muro de cristal do muro de Ares, tá ligado? O muro de cristal, é verdade, Carinha velho. Carinha Bushin no jutsu do Naruto lá. O Glass Wall, é verdade, velho. Puta que... Ele tá usando poder de anime. Carinha Bushin no jutsu do Naruto. É, cara, e uma outra parte desse que eu acho muito legal também é o Homem-Aranha nessa parte, por exemplo, depois que ele joga a lua, aí você percebe como é muito bem construído os personagens, né? O Homem Aranha, o objetivo dele não é, tipo, lutar, é tentar salvar os guardiões que estão espalhados, sabe? Ele é o suporte. Então, tipo, é uma atitude que o Homem-Aranha toma, realmente, sabe? É uma da personalidade dele, ajudar os caras, sabe? Salvar a vida deles, não lutar contra o Thanos, sabe? Exato. Eu acho isso, é um detalhe bem, bem interessante que eu acho, cara. Mas é legal mesmo, é legal. Com certeza, toda essa sequência no planeta Titã é a que eu mais gostei do filme. E acho que meus colegas estão aqui concordando e falando muito bem que essa cena realmente é linda. Só que aí, depois que o Thanos simplesmente bate em todo mundo lá, ele vai atrás da última joia, né? A joia que está em Wakanda e que está no meio da batalha lá pra proteger o Visão. E a gente vai pro final do filme, né? Pra resolução final do filme, que é ele conseguir ou não as 6 joias. E a gente sabe que ele consegue as 6 joias. A última joia que falta é a joia do infinito. A gente tem, enfim, um encontro dos daqueles heróis que estão na Terra que sabem quem é o Thanos, mas nunca tinham visto. E quando vê, já... Acho que quando o Thanos aparece, todo mundo já sabe. Ah, eu acho que esse cara roxo, gigante, com uma manopla dourada, cheia de joia, é o Thanos. Alguma coisa me diz, ele aparece lá, o capitão, pra todo mundo, e obviamente os caras tomam um pau. Os caras tomam um pau, mas de verdade. É meio mancada, mas eu ri, mano, nessa parte, porque quando chega o Thanos acabou de lutar contra os caras muito overpowered lá no Titã, né? Aí ele chega, aí vem a Viúva Negra, vem o Falcão correndo na direção dele, velho. Eu achei o bico, falei, o que esses povos vão fazer, velho? É o Soldado Invernal com a metralhadorinha, o outro com o escudo no braço. Realmente tava, foi bem. E com uma joia a mais já, sabe? Puta que pariu. Em comparação, velho. Aí eu falei, ah, mas esses caras não vão fazer porra nenhuma, cara. Mas o cara, um indicativo que mostra que o Capitão América, tipo, como quebrou o Capitão América, é aquela cena que ele segura a manopla, tal. Sim. Por um segundo. Aí você vê o Thanos dando um murrão na cara dele, aí você fala, mano, realmente não ia longe não, né, cara? E dá uma impressão também que essa cena, quando você viu nos primórdios trailers, que o Capitão ia ter uma batalha com o Thanos, né? Que tipo, ele ia ser um cara que ia enfrentar o Thanos de alguma maneira, que o Thanos ia ficar surpreso. O Thanos fica surpreso que ele consegue segurar a porra da manopla, mas, pô, durou. É, o que ele fez ali foi dizer, eu sou o Capitão América. Aí o Thanos falou, beleza, morro na cara. cara, e mostra também o quanto a Feiticeira Scarlet é forte, né, cara? Porque ela tá tentando destruir a joia do Visão, né? Porque o Visão fala, pô, agora já era, né? Agora o Caldo entornou e é melhor você destruir a joia pra ele não obter, né? E ela mesmo assim, ela destruindo a joia do Visão, e ela ainda tenta atacar o Thanos, aí você percebe que o Thanos tá usando força pra ganhar do poder dela. Ela é forte pra cacete, né, mano? Ela é muito forte. Caralho, ela consegue segurar ele por um tempo. E outra, ela é muito forte, e nos filmes da Marvel, ela não usa o poder total que ela tem nos HQs. As HQs, ela é tipo uma das personagens mais fortes, com certeza, que já foi feita. E aqui eles ainda dão um pouco de uma segurada nos poderes dela. Não sei se acho que tem a ver com a Marvel não querer também que os personagens dela sejam muito overpowered um em cima do outro. E toda uma questão de produção mesmo, né? Mas eles dão uma segurada. Mas o personagem, ela é muito forte mesmo. E ela consegue destruir a joia. Só que o Thanos tem uma tal de joia do tempo. E ele volta. volta. É muito legal, né? Porque a gente vê todo aquele trabalho. É muito legal, mas não é legal pra eles, né? Não é nem pra humanidade, nem pro universo. Meu amigo. Ia pro caralho. Quando ele arranca a joia da cabeça do Visão, cara, ele leva metade da cabeça do Visão embora. É muito da hora, velho. Falei, esse cara é o vilão dessa porra. O cara cai cinza no chão, velho. Isto é, o Visão também morreu. Loki, Gamora e Visão, por agora, né? A gente tem, enfim, o Thanos com as 6 joias do infinito. Ele conseguiu o objetivo dele, que era pegar as 6 joias, né? Com todas as perdas que ele teve também pra conseguir isso. Só que a gente tem um guerreiro nórdico que foi atrás de uma arma justamente pra esse momento. O Thor chega e dá uma machadada lá no puta que... Deu-lhe uma cutelada. Porra, e realmente é uma cutelada pra vencer. Ele ia vencer. Só que o Thanos ainda fala assim, você deveria ter acertado a minha cabeça, né? Pô, mas eu vou te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se depois do filme inteiro que a gente assistiu, você vê o machadinho bater ali, o Thanos cair no chão morto. Aí, cara, que cena, né? Depois isso é merda. Tudo, isso que eu achei. Isso é uma coisa que eu achei muito legal do filme inteiro, né? Essa ideia de a Gamora sempre deixou claro, ó, ele pode destruir metade do universo estalando os dedos se ele obtiver todas as joias, né? E quando no final ele fala, pô, você devia ter atingido minha cabeça. E quando ele estala o dedo, cara, é uma cena genial, sabe? Aquilo que a Gamora falou e que tava bem demonstrado, a gente olha, a gente percebe visualmente que é realmente verdade, sabe? E é muito da hora, velho. Porque coisa que eu gostei nesse... Só rapidinho que eu tô nessa... Sim, pode falar. Comentar, que a gente vê realmente que o Thor tem uma energia, uma força suficiente, uma arma, no caso, que venceria o Thanos. O Thanos é um herói que pode ser... É um herói, não. É um vilão que pode ser vencido. Ele tava com as 6 joias, ele tava ali, mas ele ia ser vencido. Ele usou um recurso que ele tinha, um recurso final ali de poder extremo pra situação que ele podia morrer, né, de fato. Uhum. E o legal é que você vê que desde o momento em que ele pega a última joia até o momento em que o Thor, entre aspas, quase mata ele, você vê que ele é tão foda que ele mantém o mesmo padrão. Em nenhum momento você vê ele tentando exaltar o poder ou fazendo qualquer coisa galhofa de vilão. Cara, ele mantém aquele mesmo jeito dele, aquela mesma seriedade. Quando ele olha realmente fala, pô, você deveria ter acertado minha cabeça, você fala, puta que pariu. Em vez do cara falar, maldito, você me feriu, desgraçado. Eu vou dar aqui. É muito louco, cara. Porque, tipo, aí você percebe que realmente o que ele fez é um poder muito grande. Tanto que a manopla não aguenta, né, cara? Exatamente. Você percebe que tá toda destruída, né? Aí na minha dúvida, será que nesse momento ele não ativou o poder de todas as joias? Sim. Tá explicado. Porque quando ele estrala os dedos e ativa o poder das 6 joias, metade do universo desfaz, assim como a Gamora falou no começo do filme. Sim. É realmente fato que acontece, né? Que o Herbert tava comentando. Aí, eu vou dizer, eu assisti o filme sem eu conseguir fugir todos os spoilers, não sabia o que ia acontecer. E quando as pessoas começam a morrer, e não são metade do universo morre aleatoriamente, né? Então os heróis estão indo embora. Então, heróis importantes ali, que Pantera Negra acabou de fazer um filme de 1 bilhão, a Marvel matou. Homem-Aranha, os Guardiões, só sobrou o Rocket. É. Só sobrou o Rocket Raccoon. Todos foram, começaram a se desfazer, virar pó, né? Enfim. Ah, mas esse é o melhor final dos filmes da Marvel. É esse final, cara. É realmente um final, porra, mano, chocante. Todo mundo ficou quieto, olhando assim, mano, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Tá ligado? Uhum. E quando você percebe os caras, e não é tipo, ah, beleza, aí sumiu, aí ficou os Vingadores principais, né? Mas, pô, o Pantera Negra é um cara que eu achei que não ia sumir, sabe? Homem-Aranha, eu achei que não ia também. É, todos os Guardiões, cara, todos os Guardiões foram, velho. Menos o... Só ficou o Rocket, cara. E o Rocket perdeu o Groot de novo, é mó triste, velho. Aí no final o Homem-Aranha falando, pô, não quero ir, chorando. Ah, vai se foder, cara. É triste pra cacete. Eu não sei se vocês leram essa cena do Homem-Aranha. O Tom Holland improvisou toda a morte dele. Não tinha roteiro aquilo. Ele ia se desfazer, né? Mas tudo aquilo, tipo, ele não quero ir. Eu não quero ir, Stark. Eu não quero ir. Ele falava. O ator fez tudo na hora lá. Tipo, ele tava meio emocionado. Mandou muito bem. Tom Holland é muito bom, cara. É o melhor Homem-Aranha. Já cravado. É o melhor Homem-Aranha que já teve. Mas realmente é muito pesado. Eu lembro que eu tava assistindo. A gente assistiu junto, né? Mas o Sanderson tava do meu lado, eu olhava pra cara dele e Anderson, o nosso companheiro de podcast, falou assim: ele não é possível, eles morreram. Tem como. Eu espero aí que eles vão voltar. Aí eu falava: eles morreram, velho. Eles morreram. Eu ficava esperando. Eu tava esperando que acontecesse alguma coisa, mostrasse pra onde agora... eles foram, entendeu? Não. O fato disso não ter acontecido é o que deixa o final muito mais da hora, cara. Sim. Certeza. E pra mim, o que complementou mais e fechou com chave de ouro é depois de você ver tudo isso e você falar: caralho, que porra foi essa? Você vê o Thanos sentando numa cadeira e contemplando o pôr do sol, como ele disse que faria. Com um sorrisinho, cara. Com um sorrisinho. Muito foda, velho. E ele tá fudido, você nota, né? Sim, que ele tá muito velho. Cara, é muito foda, velho. Isso é foda, velho. Cara, e se, tipo assim, você entende que no ponto de vista dele, ele fez, cara, o trabalho, ele fez o mal. Ele fez o trabalho dele. Ele, tipo, trouxe uma, entre aspas, ele trouxe uma nova esperança pro universo. É, cara, e, tipo, é uma ideia muito deturpada isso dele, né, cara? Ele realmente é um vilão realmente, cara. Ele não é um vilão galhofa, mas ele realmente tem uma mente de vilão, sabe? Ah, pra resolver o universo, vou destruir metade dele. Não faz sentido nenhum isso, sabe? Uhum. Ele com os poderes na mão, sabe? Mas, cara, é muito... ele realmente chegou no objetivo dele, né, cara? O que torna um final bem interessante, porque, realmente, que final de filme de herói o vilão sagrou-se o vencedor, né, cara? Exatamente. É verdade, diferente e que cria mais expectativas pro próximo Vingadores. A gente tem no final, então, morreu uma caralhada de gente, mas a gente tem os Vingadores originais, a gente tem Capitão América, Viúva Negra, Homem de Ferro, Hulk, Thor, e dos que apareceram mais. O Okoye também sobreviveu, que é, vamos falar do núcleo de Wakanda, que foi apresentado o Pantera Negra, mas o Okoye tá lá, o Rocket tá lá. War Machine. War Machine tá vivo? Tá vivo. Tá. O que eu achei mais engraçado do planeta Titã, tá lá o Tony Stark e começa a subir. Aí sobe os Guardiões, sobe o Peter Quill, aí o Tony Stark, não, sobe, aí veio, chegou o Homem-Aranha, não quero ir, some também. Aí veio o Doutor Estranho e fala, tinha que ser assim, o Doutor Estranho fala, né? Exato. Mais e sobe coisa, também, né? E sobra a Nébula só, velho. Porra, Nébula, velho, é verdade, sobra a Nébula, verdade. Até tinha esquecido dela. Nossa, é verdade. É isso, cara, e provavelmente ela, pô, será que ela vai ter algum papel importante? Eu não sei como acho é, que vai não sei ajudar se... o Doutor Stark a sair de lá de alguma maneira, sei lá. Vou dar um jeito de fugir, pegar uma rosquinha voadora que tiver lá e tentar fugir do planeta. Mas, assim, antes da gente especular sobre Vingadores 4, o filme tem uma cena pós-crédito que é muito importante, que é a continuação direta, que a gente aparece, não, nenhum de nós apareceu no filme. Nós seremos os próximos Vingadores. Que aparece o Nick Fury e esqueci o nome dela. E a Maria Hill. Puta que pariu, é verdade, Maria. Eu tava com Cobsal Summers na cabeça, que eu não esqueci. Aparece o Nick Fury e a Maria Hills e eles são também evaporizados pela manopla do infinito. Só que o Samuel Jackson, não, o Nick Fury manda uma mensagem num pager, uma tecnologia bem antiga, pra Capitã Marvel. Ivaldo, você sabia que era Capitã Marvel que ele mandou a mensagem no final? Ou você teve Sim. que procurar na internet depois? Não, porque muita gente não sabe. O Sanderson mesmo, o vovô caguetado dele, ele olhou pra mim e falou assim: que símbolo é esse? Você não falou? É do Chapolin Colorado. Eu podia falar: caramba, você não viu que é o Super-Homem, velho? Puta que pariu. É do Super Sam, tá ligado? The time is money. Oh, é. Se esses fossem os Vingadores, tinha ganhado do Thanos. Com certeza. Super Sam. Então, o Dr. Chapatin, o Super Sam, Chapolin. Ai, mano, que heróis. Viva o México, mas enfim. O México não deve ter sido atingido pelo poder do Thanos. É que na sala de cinema que eu tava assistindo, meu, não tinha como. Então a galera gritava e tinha orgasmos a cada 5 minutos do filme. Então, obviamente, depois daquela cena tinha alguém gritando: Capitão Marvel! Capitão Marvel! Eu falei, eu acho que é a Capitã Marvel. A Capitã Marvel vai ter o seu filme contado nos anos 90, né? Vai ser um filme muito antes de tudo o universo cinematográfico da Marvel. Então, a história vai se passar nos anos 90. A gente sabe que vai ter a introdução da personagem da Capitã Marvel. Vai ter o Nick Fury. Vai ter o Agente Coulson. Vai aparecer. O filme vai sair em fevereiro. Já foi falado pelo Kevin Feige que é a personagem mais forte que vai ser apresentada de todos os heróis que tiveram até agora. E realmente é uma personagem super overpower. Quem acompanha os HQs, a HQ da Marvel, sabe que ela é muito forte. E ela vai ser a esperança de vitória ali no segundo momento com o Thanos. do it with the snap of his fingers. Mas as joias estão lá ainda, né? A manopla tá meio cagada, né? Mas o Thanos tá com as joinhas lá, né? Elas são presinhas ainda, ele tem o poder delas ainda. Os Vingadores vão ter que ir no próximo filme atrás dessas joias, né? Se eles quiserem reverter alguma coisa no tempo, ou então... Uma pergunta, vocês acham que realmente essas pessoas morreram? Ou elas foram pra algum limbo, alguma dimensão, ou pra dentro da joia, sei lá. Aconteceu alguma coisa com elas, essas se desapareceram. Tem muita gente que fala que a joia da alma tem muita essa... Ela absorve as almas das pessoas que morreram. Uhum. Possui a alma de todas as pessoas vivas que vivem, que já morreram também. Tem uma ligação entre elas, né? E tem muita gente que fala que quem morreu por esse poder do Thanos foi absorvido por essa joia, né? É um dos pontos, né? É uma das teorias que falam, né? Que vão tentar tirar eles da joia da alma, né? A outra é a questão da joia do tempo também, né? De tentar voltar o tempo, que eu acho meio furado. Eu acho que essa não vai ser. E também tem uma terceira que tem muita gente falando da dimensão quântica lá do... Que provavelmente vai ser introduzida no Homem-Formiga, né? Que eu não sei também como vai ser, né? Eu, por mim, eu acho que vai ter muito mais relação com a Joia da Alma, sabe? Não, eu também acho. Mesmo porque a Joia da Alma, ela foi a única que não teve o poder demonstrado no filme, né? Todas as outras tiveram seu poder, mostraram como funciona, qual é o poder dela. Mas a Joia da Alma simplesmente foi pega, mas não mostraram qual é o poder da Joia da Alma, que você consegue fazer com a Joia da Alma. Será que talvez foi dado alguma dica e passou batido quando o Caveira Vermelha tava descrevendo alguma coisa sobre ela? Então, não sei. Só vendo de novo pra ver, mas eu acho que não. Acho que ele só falou que a joia tá lá, que era um poder que ele não conseguia lidar e tinha esse tipo de sacrifício pra ser feito, né? Então, provavelmente isso indica que aquelas pessoas não morreram, mas tem alguma ligação com a joia da alma, porque se o Thanos teve que sacrificar uma alma pra conseguir a joia da alma, no caso, a alma de uma pessoa que ele ama muito que seja, pode ser que a joia da alma de fato absorva. Sim. Que não morreram, a gente sabe, né? A gente sabe que 80% daqueles personagens vão voltar. Lógico que é corajoso. Eles morreram, viraram purpurina. É corajoso demais a Marvel ter feito isso e é muito bacana ter assistido isso. Por mais que seja um filme só, eles voltem depois por qualquer motivo X, ou que voltem de outro jeito, enfim, aí já vai ter muita coisa que pode linkar pra nova fase da Marvel, né? Que vai fechar no Vingadores 4. Sabe por que é corajoso? É corajoso puro. Eu acho que um motivo bem forte é o seguinte, todo mundo, pô, a gente vive num mundo que é totalmente, todo mundo sabe que vai ter Pantera Negra 2, ter Guardiões da Galáxia 3, sabe? É uma coisa certa, que já tá planejado. A gente sabe que esses caras não morreram, então, pô, beleza, eles subiram no filme. Então, é corajoso porque no próximo filme eles vão ter que apresentar uma forma deles voltarem e tem que ser de uma maneira muito bem feita, sabe? Sim. E é uma coisa que a Marvel tem um planejamento muito bem feito, né, cara? E eles conseguem dar umas explicações muito boas. Então, cara, é bem corajoso, realmente, essa decisão deles, né? Uma dúvida que eu fiquei em mente, talvez pode ser até uma possibilidade de responder a questão da volta dos personagens, sei lá. Será que quando o Doutor Estranho não comentou que viu 160 e não sei quantos milhões de possibilidades, porém só uma dava certo, será que tem alguma coisa a ver com multiversos? Também. Pode ser também. Entendeu? Tipo assim, em dimensões paralelas, por exemplo. É como diz o próprio então, isso entraria, né? Também a dimensão quântica lá também. Sim, né? Então, foi total sentido. Que vai... Então, por isso que o filme do Homem-Formiga com certeza vai explicar o porquê, onde ele estava, né? Nesse primeiro, onde estava o Homem-Formiga nesse meio tempo que estava acontecendo a Guerra Infinita, por que ele não participou dessa primeira parte, e também alguma coisa que eles podem usar para resgatar posteriormente esses personagens ou vencer o Thanos, né? Porque a gente sabe que o Homem-Formiga vai estar no próximo filme, tem imagem deles nos bastidores, enfim. Isso é certo, assim, ele vai estar. Eu acho assim, o filme do Homem-Formiga vai ser isso, vai ser realmente mostrando onde ele estava, que eu acho que é antes da Guerra Infinita, e mostrando onde ele estava, e ele vai trazer conceitos que talvez podem ser usados no Vingadores 4, né? Sim. E provavelmente a cena pós-crédito também deve ter alguma relação. Isso eu acho muito difícil não ter. A Capitã Marvel também. Vai ser um filme... A Capitã Marvel vai ser um filme realmente solo, que nem o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Homem-Aranha, o primeiro Pantera Negra. Vai ser um filme solo, sabe? Contar a história dela, um vilão pra ela e tal. No final da cena pós-crédito, talvez tenha alguma relação. relação. E eu falo talvez porque eu acho que talvez não tenha, sabe? Não, eles não coloquem alguma relação direta com Vingadores 4, cara. Sim, mesmo porque no Pantera Negra a gente ficou esperando uma relação direta pro Guerra Infinita que não existiu, né? Eles em momento nenhum anunciaram, deram uma cena pós-crédito que mostrasse alguma coisa do Guerra Infinita. Só que eu acho que eu acho que o da Capitã Marvel, ele é mais. Além da história, eles vão estabelecer onde ela estava nesse meio, onde ela estava até agora, entendeu? Eu acho que isso vai ser o fator principal do filme. Nenhuma relação direta com Vingadores 4, que como ela vai chegar, a gente já sabe. O Nick Fury já chamou ela de alguma maneira, mas eu acho que vão estabelecer onde que ela ficou esse tempo todo. Vai saber se na cena pós-crédito não mostra ela atendendo o pager e aparece escrito lá do Nick Fury: fudeu. É. 3 pontinhos. A casa caiu, o roxão chegou. então, tem um outro ponto que é o seguinte, né? Deu essa treta inteira, não chamaram ela antes. Então quer dizer que, tipo, ela tá numa situação que é realmente um problema muito foda, sabe? Porque, pô, já teve a invasão de Nova York, teve o Tron, teve uma porrada de ameaça, sabe? Então realmente tem que ser numa situação absurda, sabe? E a gente, isso talvez explique também no filme, porque ela não apareceu antes, sabe? Tá congelada, certeza. Toda explicação é então, tá congelada. Eu imaginei um negócio, mas depois eu pensei que a cena pós-crédito me tirou esse negócio da cabeça. Quando o cara fala que o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro estão em prisão domiciliar e tal, aí eu imaginei que o Gavião Arqueiro poderia ter algum negócio tipo de buscar ela, sabe? Uhum. Em alguma missão, alguma coisa assim. Mas aí depois, quando a cena pós-crédito me tirou totalmente essa ideia, cara. É. Okay, o Gavião Arqueiro casou, foi morar numa fazenda, não foi? Eles falam que eles estão em prisão domiciliar, né? Tanto que no trailer do Homem-Formiga, o último, o Scott Lang, ele tá com uma tornozeleira eletrônica, porque ele está preso, né? Que eles são procurados pelo governo, se entregaram pra ficar com a família, e eles ficam com a família, mas são vigiados pelo governo, né? Por causa dos eventos da Guerra Civil. Eu acho que eles estão falando muito na internet, as teorias doidas, que a Capitã Marvel pode ser o seguinte, a introdução dela. Primeiro vai ter uma introdução que eu acho que é mais provável, que ela tá no espaço resolvendo os problemas espaciais, porque ela é uma personagem cósmica, ela tá brigando com alguma raça lá em cima, e não tá muito preocupado com a Terra nesse momento, tá meio ocupada. Ou então a possibilidade de ela sair dos anos 90 direto pra esses eventos da Guerra Civil. Tipo, viagem no tempo mesmo. Ela entrar diretamente, mas vindo de lá. Porque eles falam que tem a relação do pager lá, que é um negócio antigo que o Nick Fury tá usando. Mandou mensagem nisso pra ela, que é uma coisa que usava naqueles anos, nos anos 90. Enfim, essas são as duas vertentes que eles estão cogitando. De repente pode amarrar tudo. Vai saber se tem algum negócio que eles descobrem nos anos 90 de portal dimensional, ou multiverso, ou caralho A4, que também misture com o que pode acontecer no filme do Homem-Formiga, que se junte tudo numa coisa só. É, cara, mas vai explicar, tipo, vai ter que explicar o pager do Nick Fury, é um ponto que vai ter que explicar aquela porra, sabe? Mas eu meio que descarto essa de ela ir direto, sabe? Não sei se faz muito sentido não, cara. Não, também acho que não. Eu gostaria mais que ela tá no espaço resolvendo uma briga com o Kree, com o Skrull, os inimigos dela são os Skrulls, né, que são personagens muito importantes no universo cósmico da Marvel, e estão cantando a bola pra próxima fase, né, da Marvel, a fase 4, vai começar logo após o Vingadores 4, que não tem título definido ainda. Mas em breve, deve sair esse ano ainda, eles vão divulgar o nome desse Vingadores, com certeza, né? Mas acho que é isso, né? Eu fiquei sabendo, o filme vai se chamar Vingadores, a Vingança Final. Estão falando muito de Vingadores Endgame, estão falando muito esse título, mas eu acho que não vai ser. Esse título bosta, velho. Nossa, véio. Horrível. Porque... Jogos Vorazes? É, então, eu também achei ruim. É porque o Doutor Estranho fala que eles estão entrando no jogo final, numa parte do filme lá, com as escolhas dele, com a escolha dele, né, com os futuros que ele viu lá. Ah, podia ser, se fosse isso, cara, podia ser qualquer bosta que falaram no filme. Em Vingadores Caminhos do Coração. Eu acho que se tivesse os Mutantes Caminhos do Coração, o Thanos não ia conseguir. Com certeza. Chamava o Mutante da Leitura lá, ele conseguia descobrir como abrir o portal do dimensional lá e já era. Ai, enfim, fizemos o um cast de Vingadores Guerra Infinita, filmaço, como falamos bem, teorizamos muito, até sair o Vingadores 4 vai ter muita coisa pra acontecer, vai ter 2 filmes, vai ter muita teoria rolando na internet, vai ter muita divulgação, muita gente falando em cima. Eu espero que ele seja tão bom quanto foi o Guerra Infinita, pra com certeza o Guerra Infinita vai ser um filme lembrado, acho que vai ser um filme lembrado, pra mim já é o meu favorito da Marvel. E vamos ver o que a Marvel vai fazer, né? Eu tô vendo que a Marvel tá concluindo muito bem essa nova fase, esses primeiros anos de muitos dinheiros dinheiros, muito bem. Eles estão fazendo coisas que não só pra vender. Eu vejo que eles se preocupam realmente com o cara que tá assistindo pra fazer sentido tudo e entreter, obviamente, né? É isso, né? Vamos fechar agora, né? É, não, é isso mesmo, cara. Aí, só apontar um negócio aí, a DC, coitado, velho. Os caras devem estar chorando muito, velho. Fãs da DC que escutam o nosso podcast, desculpa vocês, mas realmente os filmes não dá pra competir, é simplesmente impossível, não dá. Ou vocês reputam tudo e fazem certo. Exatamente. Porque os personagens que você tem são personagens incríveis, são personagens que eram pra estar, tipo, do nível da Marvel, com certeza. São personagens muito grandes, então é reputar e fazer de novo e fazer certo, é esse o problema. Não estão conseguindo fazer. Falar pros caras, quando reviverem um cadáver, não deixar o item sagrado jogado no chão enquanto ele se preocupa com outras coisas. Ele é o cadáver, ajuda um pouco. Ele é o cadáver de calça jeans. Exato. Faz parte. Vamos ver. Eu ainda boto fé na DC. Eu ainda boto fé, Eu concordo. Eu acho que eles vão fazer. Eu boto fé num filme da Liga da Justiça, assim, começando a fazer o filme do Superman ano que vem e o filme da Liga da Justiça em 2029. Tipo isso. Aí eu boto fé, cara. Cara, na real, a DC só precisa disso. Esquece de chorar por causa do que a Marvel tá fazendo e fala, meu, vamos dar o melhor do nosso universo. Foda-se o que a Marvel tá fazendo. Marvel ganhou milhões. Meu, a gente é outra gama de heróis. A galera gosta dos heróis da DC. Foda-se o que os outros estão fazendo. Vamos apresentar com calma e da melhor forma possível que a gente tem. Que vale muito, vale pra caralho. E pronto, só precisava alguém falar isso. Só isso. Não, eu tenho certeza que, se você for colocar no papel, os personagens da DC, eles têm mais porra, público, velho. Com certeza. Tem como. Mas com certeza os filmes fizeram crescer muito o público da Marvel. Isso aí é evidente. Mas se tivesse mais ou menos o mesmo caminho, os mesmos anos, com certeza a DC estaria pau com a Marvel, se não melhor. Mas enfim, não foi feito, não podemos trabalhar com C, né? O que acontece é que a Marvel é foda, eu tô muito feliz com os filmes que estão saindo, Guerra Infinita me deixou muito feliz, saí contente do cinema com um sorriso no rosto. Querido ouvinte, se você assistiu Guerra Infinita, se você não assistiu, escutou o podcast, tomou spoiler, mas comenta com a gente sobre o filme, diz o que você gostou, o que você não gostou, manda e-mail, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá tem informações, notícias de filme, jogo, anime, mangá, tem todos os podcasts, saem todo domingo, você pode escutar todos no site. Segue a gente nas redes sociais, Facebook é /NerdPatriarca, Twitter @NerdPatriarca, e é isso aí, domingo a gente volta para um novo cast, certo, galera? Se vocês quiserem trazer suas teorias, por favor, hein, divida com a gente. Com certeza, isso aí é o que mais tem na internet, manda a teoria do Guerra Infinita, eu tô lendo tudo na internet, tô vendo tudo que é vídeo, até de canal que tem 3 inscritos, eu tava vendo vídeo esses dias, teoria do Guerra Infinita. Não usei aqui no cast, não tava roubando a ideia deles, claro que não, né? Mas enfim. Aí, não se esqueçam, se vocês tiverem um problema com picanha, se tiver faltando pão de alho ou tiver acabado o carvão, chamem o Capitão Churrasco, Sanderson. Ele conta com isso. Ele é o Capitão Churrasco, falta no churrasco, o único churrasco que a gente marcou, faltou, o Capitão é esse. Ele tava lutando contra o Edmias Greenfire. É isso aí, galera, valeu, abraço, falou.